vendo? Um, dois, tá. Três. Ação. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Estamos aqui mais um dia. Hoje é dia 3 de dezembro, véspera do último show do Black Sabbath em São Paulo. Você queria ir? Não queria? Eu vou, amanhã. Ah, tá, legal. Quanto você pagou? Isso é importante? Eu gostaria de saber. Acho que é 170 pau amanhã. Nossa! Tá. É. E arquibancada, se fosse pista era mais caro. Mas a questão é, esse show tipo, é obrigatório, porque depois disso eles pagam. E vai ser onde? Vai ser no Allianz? Vai ser no estádio Morumbi. Caralho. Longe pra porra. Não, e dizem que o estádio Morumbi não é tão bom a acústica do estádio, né, mano? Mas pô, se eu vou estar lá, arquibancada, né? Projeto de uma hora. Ah, tudo bem, mano. Vai valer a pena, né? Espera aí, uma hora pra chegar no Morumbi. É, assim, não de carro, né? De carro é 40 minutos. Mas eu tô pensando em pegar o... Deixa eu tirar isso aqui, senão vai ficar distraindo. Pensando em pegar o... Uber. Metrô. Ah, tá. Aí eu vou até... A Barra Funda? Não, estação... Putz, você é burro, hein? Barra estação Funda? Clínica. Nossa, mano! Barra Funda se eles fossem no Palmeiras. Espera aí, mas aquele... Quando a gente foi lá no evento lá, não era no Morumbi? Qual evento? O encontro do ponto, o único que você vai. É. O encontro do ponto? Não. Que encontro do ponto? Não é do Morumbi? Falou. Não, qual é do Paquembu. Qual que é o nome daquele estádio? E não é a mesma coisa? É, cara, o mesmo número de pessoas. Nossa, mano, eu... Nossa, que odeia ser brasileiro, né? Odeia, na verdade, não entender de Diego, futebol. Você é brasileiro, você tem que saber o nome dos estádios como se fosse signo do zodíaco. O nome de jogador da seleção. Exatamente. É o técnico do seu time, é o Tite. Eu não sei, outro dia as pessoas estavam falando de um tal de Gabriel Jesus. Eu falei, o que que é isso, mano? Nossa. Mas ninguém tem que saber. Diego. Você é brasileiro. Diego, você é brasileiro. Eu posso ser oprimido pela sociedade. Faz parte da cultura. Quando eu tava no exterior, eu falava assim, ah, lá, lá, lá, lá. Eu falei, cara, eu não entendo essas coisas. Me bateram. O que eu tava falando? Então, tem essas merdas aí, né? Bateram em mim. Ah, é? É. Pois é, mano. A sociedade. Mas enfim. É, quando você viaja, o cara parte do princípio que por você ser brasileiro, você é muito bom em futebol. E você sabe tudo sobre futebol. Pô, mas quando você mora e no Brasil. E você samba. É, não, é. Mas você ou menos... gosta de carnaval. É. E você tem. Barriga d'água. E se você vai para os Estados Unidos e você fala, eu sou do brasileiro. Ah, então você fala espanhol. Vamos conversar em espanhol. Mas, pô, mas vai falar que você não entende espanhol. Não, eu entendo. Se o cara te abordar na rua e te falar um monte de coisa em espanhol, você não vai entender a maioria. Yo no hablo tu língua, cabrón. Mas você vai entender a maioria. Algumas coisas. Se você pegar o padrasto da minha mãe, que é espanhol, e ele falar normalmente, você não entende nada. É que os americanos falam de uma maneira mais pausada espanhol. Bem pausada, na real. É porque eles não sabem falar. É isso aí, mano. Yeah. Bitch. Enfim. É Bolsonaro 2018 pra se igualar ao Trump. Yeah! No ar aí, hein? Como é que é, Bolsonaro? Em 2018 pra gente ficar perto dos Estados Unidos. Trump, Bolsomito. Acho que a gente não vai ficar perto dos Estados Unidos de qualquer maneira, com a política dele, assim. Ah, não, mano. Bolsonaro. Mas vamos ver como... Não, eu tava só zoando. É só porque o meme foi eleito nos Estados Unidos. Por que não seria eleito aqui no Brasil também? Bolsomito, né? Bolsomeme. Bom, eu não lembro mais o que eu falo. Enfim, tem esse negócio aí amanhã. Acho que só. Não sei porque eu falei isso, mas enfim. Eu perguntei do bagulho do show. Ah. Bom, Você achou caro o valor do ingresso? Talvez seria bom fechar aquela porta. É. Tata! Deixa eu ir lá. Enquanto o Diego vai dar o cu... Você tá presenciando uma coisa rara. O quê? O Diego fazer alguma coisa? O Diego fazer alguma coisa e não pedir pra Tatá fazer. Gente, eu vou fechar a porta. Não tá gravando. Tchau. Tem um buracão ainda. Tem um vórtice lá na porta que o som vai vir mais forte, mais centralizado pra cá. Pronto. Bom. Sanadas interferências. Ah, não sei. Alguém quer falar alguma coisa que fez interessante semana? Cara, posso falar rapidão? Vai, fala. No encontro do ponto, mano, um maluco levou um drone. Mano, muito louco o drone, velho. Drone. Ah, aquele drone... Não, eu sei. Aquele famoso branco grandão, tá ligado? Sei. Mano... Mano, as últimas duas festas que eu fui de faculdade, festa grande, teve drone também. Parece que é uma nova maneira de entretenimento em festa, você tirar foto pessoal por meio do Sim, drone. Sim, e é muito legal, cara, porque o cara fez um take, tipo, tinha 21 carros, tá ligado? Foi uma, o encontro que mais teve gente. E, mano, o cara saiu do meio do estádio do Pacaembu, tá ligado? Pegou um close muito legal, mano. Uma, mas uma coisa me deixou meio assim. É claro que pra manter aquilo no ar, cara, requer muita energia. E bateria. Mano, uma hora e meia carregando pra 20 minutos com o drone no ar. É, independente da altura. Quanto mais alto você vai, mais rápido a bateria vai precisar. Sim. Nossa, mas ainda não é eficiente, então, a bateria dele. Oi? A bateria dele não é eficiente ainda. Assim, se você, tipo, pegar um drone e ficar... Não, vai... digo pelo tempo de recarga e o tempo de uso. Não, sim. É que o tempo de uso parece que muda de acordo com a distância que você vai. Tipo, que nem se a gente tivesse aqui na quadra do prédio e deixasse ele, tipo, a 10 metros da gente, ele duraria mais de 20 minutos. Só que agora você vai deixar ele, tipo, a 5 km, a bateria dele só dura 20 minutos, mano. Mas o bagulho não ia prestar na minha mão, eu ia ficar jogando ele nas pessoas. Não, não pode, mano, porque corta, velho. Então. Mano, mas ele é muito da hora, velho, o drone, mano. E você brincou com o drone? Oi? Não, mano, tá mal, já valeu tipo uns 10 mil reais, sabe? É verdade, só bota ele pro lado, pro outro e devolve. Já pensou se encosta? Ah, pum! É. Opa! Toma! Ele encosta assim no controle do drone. Pega fogo no ar. E ele é da hora que, tipo, se você tá com ele, independente da distância que tá, e tá acabando a bateria, ele pousa, tipo, normal, automaticamente. Assim. É, ele não vai, tipo, não tem aquele bagulho, tipo, ele tá 10 km. É, e tipo, bateria acabou. Vum! Pum! Não, ele volta normal, mano. É. Mas foi muito maneiro, velho, aquilo lá. Tipo, eu nunca tinha visto um cara com um drone, tipo, na minha frente, tá ligado? O bagulho é muito maneiro, velho. Muito maneiro mesmo, mano. É, cara... Drone já tá virando um problema no Japão, mas acho que é pra gente chegar nesse level. Mas é. Não com o preço que a gente paga aqui, mano, porque os caras tudo importa, velho, ainda sai caro com o dólar, é esse preço, mano. Pois é. No Japão tá virando um problema porque estão usando pra espiar gente. Eu não sei pra se o uso é o problema é o volume, acho que é o volume. E agora já tem drone da polícia, que é um drone de um lado, outro drone de outro, eles passam com uma rede assim, catando os drones que estão no ar. Que da mentira! Hora. Verdade! Caralho, que mostra, louco, mas... mano! É, porque isso tá virando problema, não sei se é poluição sonora, visual, se tá caindo nas pessoas... É, porque tem perigo, dependendo do drone, né, mano? Sim. Uns drones babaca também. É, teve aquela manifestação que teve na Paulista que um drone caiu, né, mano? Machucou não sei quantas pessoas aí. Quem sabia isso aí? Então... Porque a hélice gira muito rápido, mano, aquilo lá, e como é feito de... Não é acrílico, é... Plástico? Não, é um outro material mais resistente. Aço! É bem fino, mano. É fibra. Ah. Tá ligado? É uma fibra bem fininha, mano. Tipo, parece ser esse helicóptero mesmo. Você encosta no bagulho, dá, parece até que vai cortar. Mas ele é muito maneiro. Só que o cara meio que tava dando um baile lá, mano. Porque, tipo, ele tem que controlar o drone e a câmera ao mesmo tempo, mano. Tipo, a mão no drone e a mão no celular pra controlar a visão da câmera, tá ligado? O zoom ou não da câmera. Sim. E a câmera é boa pra caralho, eu pensei que era tipo uma GoPro, mano, mas a câmera é muito boa. É um negócio de 10 mil reais, né, velho, também. Né? É, mas a câmera, eu não pensei com uma câmera de tão longe, tipo, a câmera é desse tamanho assim, mano, um quadradinho, cara, é muito boa a resolução da câmera, velho, de longe. Ficou fora. Mano. Bom, eu só vi drone de longe, tirei foto do drone e atirei coisa no drone. A gente não acertou, senão você ia ter que dar o teu carro pra pagar. Nossa, se o cara me acertasse, me procurasse depois. Mas bem, mano... Tá num evento de 1000 pessoas, assim, 2000 pessoas. Tá todo mundo bêbado pra caralho. Você jogou o que no drone? Pera, eu não joguei nada. Eu não joguei nada. O que que jogaram no drone? Ah, o que jogaram no drone, tá. Você viu. Então, era uma festa universitária. Todo mundo quando fica louco começa a jogar cerveja pra cima, essas coisas. Eles começaram a mirar no drone, o drone passou de giro do foto e... Imagina, mas o drone saiu num pau depois. Imagina os caras que estão levando, porque do mesmo jeito que você joga pra cima, uma hora vai cair, tá? Alguém toma cerveja na cabeça, normal, né? Normal, a gente tomando pedrado de gelo direto. Só um nossa, mano, dia. Aquela festa foi uma bosta, assim. Tinha todo mundo sujo de barro, nojento, cheio da bosta. Peguei infecção de ouvido nessa merda. E foi uma bosta. E tocou uma música ruim. Mas no final, a você noite pagou tocou... pra entrar? Sim. Caralho. No final, a noite tocou a Loc. A Loc? É, mano, eu curti demais a música dele, velho. É, eu assisti o show dele. Ele tocou pouco, mano. Foi muito rápido o show dele. Fiquei meio puto, por sério. Mas enfim. Ah, mas você tinha falado que não tinha gostado. Era só zoeira? Não, eu gostei. Ah, tá. O que me incomoda um pouco nele é assim, tem poucas músicas dele de direitos autorais dele, tá ligado? Ele, é, ele faz remix. Muito... É, então. É, eu gosto mais do Aldax porque ele é um cara que ele cria a música, tá ligado? Letra, batida. Eu também não gosto muito desse tipo de música. É, eu sei. Tô foda-se. Nossa, vai virar um podcast da ofensa? Cala a boca! Tô sendo insultado, mano. Já. Quê? Não falo nem nada. Manda pra mim. Absurdo. Ai! Bom, enfim, eu não sei, mas acho que a coisa mais interessante que eu fiz essa semana foi a Video Game Awards 2016. É. Os ganhadores. Você não. viu? Não. Você não viu, você viu. Então, eu vi os trailers dos jogos que... Quais jogos você viu? Marvel, Marvel's Capcom Infinity, na verdade eu tava vendo rumor, o trailer confirmou meio que confirmou algumas coisas que eu tinha visto e que não vão ser tão legais. Por exemplo, eu tava... ele... qual que é... tem muito problema com relação a direito autoral, uma série de personagens da Marvel. É meio esquisito isso daí. Dentre eles, por exemplo, os X-Men. Aí eu tava vendo que esse no Marvel's Capcom, a ideia dele é ser os personagens da Marvel que vão estar nesse jogo, eles seriam personagens focados no universo de filmes da Marvel. E não vai ter X-Men? Então, eles estão andam falando, o rumor que eu vi fala que não. E eu vi o trailer do jogo, aí os personagens que eles mostraram foi o Homem de Ferro. Se você cortar os X-Men dos jogos da Marvel, você perde metade do... Sim. Não, concordo com você, cara. Pô, Wolverine, que é um... Wolverine, Ciclope, não tem? Bom, Ciclope, Magneto, Jean Grey. Quem mais que deve ter? Arma 20. Ah, se você lembrar, nossa, o antigo tinha pra caralho, né? Tinha, velho. Tinha Psylocke do... Psylocke. Tinha o Cage. Tinha o Gambit, velho. Não tinha Apocalipse no último. Aquele que o coisa tinha, tinha, não tinha? Não? Apocalipse não. Apocalipse não tinha. Não, não. Qual que era o nome? Eu confundi o nome. Qual que é aquele robô gigante? É o Sentinela. Sentinela, é, foi mal, foi errado. Então, se você cortar os X-Men, você tira muito personagem do jogo. Personagens bons do jogo. Exatamente. Né? Pô, eu queria ver o Gambit, velho. O Gambit é mó louco. Eu gosto muito do Gambit, mano. Pois é, Fênix, a Jean Grey. Bem... e o trailer que eles mostraram, se ele meio que dá um pouco de razão pra esses rumores. Por quê? Mostraram o Homem de Ferro e uma outra mina do universo da Marvel. Eu não lembro, eu não lembro quem que é ela, eu sei que ela é dos X-Men. E o que eles vão fazer pra substituir? Vão cortar os personagens ou vão substituir por outros? Vou focar no pessoal do universo filme da Marvel. Tá, mas não tem tanto. Você vai tirar, tipo, vai tirar 8 personagens do X-Men. Ó, mano, X-Men tem muita gente, mas eles vão tirar... quem que eles poderiam colocar? O Homem-Aranha? Vai estar. Já tinha no outro. Sim, mas provavelmente vai... eles vão ter que acrescentar a gente, na real. Sim, vai... quem eu acho? Os Guardiões da Galáxia, provavelmente, vão acrescentar mais gente. Mas já tinha gente. O Rocket Raccoon, né? Mas vai acrescentar. É... o Homem de Ferro, que já foi confirmado. Capitão América, Hulk, Thor. She-Hulk. A Viúva Negra, talvez, agora vai fazer parte. Nossa, que apesar que... o cast tá menor, pelo que eu entendi. Né, eles não mostraram... não, a gente não sabe quantos personagens... vão ter no jogo. A ideia, que o rumor que tava saindo era assim, que eles iam reduzir o número de times, ao invés de você pegar 3 personagens, você só ia pegar 2, e ele seria meio que um reboot da série. Por isso que ele não é Marvel vs. Capcom 4, ele é Marvel vs. Capcom Infinity. Ele é pra... ele seria meio que isso. E o primeiro Marvel vs. Capcom, que era o X-Men contra versus Street Fighter, ele também era só 2 personagens que você selecionava. E o trailer também dá a entender que só vão ser 2, tanto que no trailer mostram 2 personagens do universo da Capcom e 2 personagens do universo da Marvel, lutando entre si. O trailer foi legal, é aquele trailer CG, não mostrou gameplay, então não dá pra você saber mais ou menos, não dá pra você ter ideia de como vai ser o jogo. Eu achei legal que a Capcom voltou, aliás, a Marvel voltou a fazer, a trabalhar com outras desenvolvedoras, porque eles estão tentando investir no universo de games, mas eles estavam focando no universo mobile. E agora que eles voltaram a trabalhar com a Capcom, eles podem voltar a trabalhar com outras empresas também. Tipo... que foi? Nada. Então... não dá pra não chutar o copo. Né? Aí... isso eu achei da hora. Eu vi também o trailer da DLC do Street Fighter V, que anunciaram o Akuma e outros personagens que vão vir. Falando nisso, eu não joguei a campanha ainda. Do Street Fighter V? Nem eu também não, cara. Eu baixei a atualização, mas eu tenho que jogar. Agora com esse jogo novo aí, não vai jogar mais nem fuder. Qual jogo? Final Fantasy. É. Final Fantasy. Digimon. Ele comprou a porrada de jogo no jogo. Sim. Ali, não, eu não posso falar nada. Minha Steam tá cheio de jogo que eu não joguei até agora. Ah, mano. Jogo de terror que você mandou jogar. Jogo de terror eu não jogo, eu compro pra jogar. Ah, valeu. Porque eu não sou cagão também, né? Mas ó, com sua sorte queimou meu no... que deu problema no meu notebook. Porque tinha um jogo pior? Não, é porque eu uso o site indecente. Por isso que quebra. Que triste. Então, outro trailer que eu vi também foi do Death Stranding, que a gente tava falando mais cedo. Death Stranding. Ah, eu esqueci de falar uma coisa que aconteceu no começo da semana. Calma. Que? Você já vai, a gente já retroalimenta. O filme que eu vi. Ah, a gente chega em você. Já chega aí. Já passou em mim. Não passou. Já passou, falei do não. Drone. Não é não. Já passei sim. Então vale, comente. Não, deixa ele terminar. Não. Que isso? Tá um saco que ele fala. Porra, mano. As pessoas estão dando dislike nessa porra. É porque a sua semana foi interessante, eu não fiz nada. Pô, ele viu gente jogando cerveja no drone, mano. No meio da minha semana você começou a falar que nem um bosta aí. Mas você que falou da VGA, sua então, porra. Vai, fale. É. Eu só tô comentando que eu vi da VGA. Acabou? Vai, fala do seu filme aí. Não, é que tá te criticando, não eu? Eu já falei o trailer do Death Stranding, velho. Tá. Me senti violado, mas pelo menos eu vi vários personagens novos lá. Eu também vi, continuo sem entender nada do jogo, mano, mas é cada vez não mais dá, interessante. Mas no Twitter do Kojima, quando ele mostrou esse trailer, já falou assim, ah, postei o meu trailer novo, ele tem vários leads, pistas e misleads. Nossa. Pegadinhas, várias. Então, tipo, não dá pra saber o que, que é. Esse é aquele jogo que tem o Daryl do The Walking Dead? O cara do The Walking Dead. Mostraram o Guilherme Del Toro agora. O cara que fez os filmes tipo O Labirinto do Fauno, Hellboy, caralho. No jogo. E mostrou também agora o cara que fez o Hannibal, que eu sempre esqueço o nome dele. Ah, eu sei quem é. Tá, mas não o Hannibal filme antigo, a série. Então, aquele cara lá que ele é dinamarquês. Pera, aquele loura do... Ele é dinamarquês. É ele que tá lá. Nossa! Ele é o cara lá que tá com os esqueletos. Nossa, que da hora. No túnel. Então, eu tô evitando, eu ia vendo forte a discussão, porque geralmente os caras são ótimos pra destrinchar esses tipos de trailer. Mas eu tô evitando essa forte porque deve estar uma chuva de spoiler do Final Fantasy XV. Só não vai nos threads do Final Fantasy. Cara, mas o problema é o seguinte, eles postam imagens, assim, você chega e coloca o catálogo do Fortin lá. Aí eles colocam imagem e colocam assim, tipo, em caixa alta. Igual foi assim que eu descobri o final do Fallout antes de terminar o jogo. Porque os caras pegaram e escreveram... Pra você ter ideia, eu tava numa thread que não tinha nada a ver com o Fallout. Eu cliquei numa imagem e apareceu spoiler, mano. Porque era tão óbvio o final do jogo que, tipo, aparecia em três palavras e eles conseguiram cagar o final do jogo. Igual falar com o Palmito sobre qualquer coisa. É, basicamente. Então é meio perigoso acessar o Fortinho, velho, quando você não quer ser spoilado de alguma coisa. True. Por isso que eu tô evitando. Mas eu achei da hora o trailer. Foi isso que eu vi da VGA. Tá. Eu tinha viajado inteiro. Que bom, cara. Palmas pra ele agora, hein? E foi lindo. Foi lindo. Cara, é legal que você gosta da VGA, mano. Eu sempre... Você gosta da VGA? Por que você não gosta? Ai, porra, mas não sei, mano. Eu sempre fico meio pé da vida com algumas escolhas da VGA quando ganho... Mano, assim, pra mim a VGA ela tinha problema quando era Spike TV Award. Aí ela tinha todo problema, o ganhador tava errado, as pessoas que anunciavam, os convidados, tudo, gente, nada a ver. Foi mas... de todas essas cagadas que o Jeff Keighley, pelo que eu entendi, ele saiu da Spike TV Game Awards e fez o Video Game Awards. E aí, tipo, tem jurados, tem um monte de coisa lá. Tipo, gostando ou não das escolhas deles, eles são as escolhas mais democráticas possíveis. É democrático porque o pessoal vota. Não. Tem uma parte que vota e tem categorias que são votadas pelos usuários e tem características que são votadas por críticos. Uhum. Entendeu? Certo. Ele explicou na edição desse aí, se você pega uma entrevista que a IGN fez uns minutos antes de começar o show, ele meio que deu uma explicada como funcionava, mas ele falava assim que tinha votos dentro na organização, que antigamente ele votava nas primeiras edições da Video Game Awards, mas agora não vota mais, porque ele começou a se envolver muito com a indústria, então meio que o voto dele... Seria meio tendencioso. Isso. Tá, beleza. Mas enfim... pergunte. Bem, a gente já tinha comentado isso daí, você falou que o jogo do ano foi o Overwatch. Sim, não, eu tenho todos separados aqui. Legal, vamos lá começar a discutir algumas coisas. Foi legal pra caralho. A parte mais legal eu tenho que falar, tipo, teve três momentos que eu me emocionei pra caralho. Um, eles finalmente, como eu falei pra você, eles finalmente deram um prêmio pro Kojima. Sim, isso eu vi, foi, acho que foi uma das poucas coisas que eu vi da VGA do ano passado, que foi quando falaram que o Kojima não podia comparecer, que ele tinha sido convidado, mas que a Konami tinha impedido ele. Uhum. E eu achei, isso eu achei muito legal, cara, mas comenta aí. Então, e aí ano passado, que quando ele ganhou o prêmio pelo Metal Gear Solid, alguém da Kojima foi pegar no lugar dele e como homenagem eles tocaram uma música lá, o tema da Quiet pra ele, porque eles sabiam que ele tava assistindo em Tóquio. Depois disso, o Jeff Keighley tentou três ocasiões diferentes entregar o troféu pra ele. Ele não aceitou nas três, porque ele falou que ele não merecia, porque ele queria passar esse momento da vida dele sem ficar preso com um acontecimento desse. Que ele foi expulso da Konami, esse caralho. Tá. Aí dessa vez, tipo, fizeram um discurso lindo, lindo, lindo, lindo sobre, tipo, o jeito como ele reagiu a tudo isso, que ele é um exemplo, uma pessoa da indústria, não sei o quê. E por causa disso eles criaram uma categoria, que foi developer, tipo, desenvolvedor da indústria de games, uhum, só pra dar um prêmio pra ele, porque ele mereceu um prêmio por ser ele, por passar por tudo. Pelo, tudo que ele passou. Sim. Em 2015. E não necessariamente que ele tenha feito alguma coisa em 2016, porque ele não fez. Não, sim, mas é que foi tão conturbado tudo que aconteceu na Konami e as coisas que vazaram depois, tanto da política interna que eles tinham com os funcionários, que eram vigiados o tempo inteiro, tudo aquilo lá, eu acho... E ele deu a volta por cima, velho, foi realmente incrível. Eu acho que ele... Isso daí foi merecido, cara. Uhum. Foi realmente bem legal ter feito esse negócio pro Kojima. Cara, lá ele tava meio assim, assim, assim, depois ele chegou no Twitter dele e falou, tô quase chorando no palco. Mas foi lindo. Bom, teve esse momento. Uhum. Teve um dos ganhadores, foi um jogo indie que conta a história do filho do cara que morreu de câncer. E aí, tipo, logo ele já subiu no palco. Ele ficou um tempo que era assim, tipo, não consigo. Aí, depois o pessoal bateu palma, ele conseguiu finalmente fazer o discurso dele. Mas ele tava chorando o tempo inteiro. E o último, qual que foi, mano? No último momento, eu não lembro, mas foi outro momento assim. Ah, quem ganhou foi o... Tem uma categoria que chama Trending Gamer, que é toda vez que tem algum jogador da comunidade, a maioria é do YouTube. Sempre não tem algum YouTuber que, tipo, de alguma forma contribui pra indústria. Uhum. Ano passado foi o Total Biscuit, que era aquele cara que fez vários podcasts. Sim. O Cynical Biscuit. Ele é tipo o crítico de PC Games número 1 da internet. Aliás, eu assisti aquele vídeo que ele fez do No Man's Sky, velho. Excelente, velho, a crítica que ele fez do jogo. Não, os vídeos dele, eu vi ele falando sobre Deus Ex e a política que a Square Enix colocou de anti-consumidor. Uhum. O quanto ele gostava do jogo, mas que ele achou um absurdo com aquele negócio de você ter pacotes que vinham com determinadas coisas e não que... Pra ser enfim. E, tipo, totalmente merecedor. Tipo, em 2015 eu não consegui pensar em pessoa melhor do que ele pra receber esse prêmio. Uhum. Esse ano, tipo, se você for ver as pessoas que estavam nessa categoria, olha. Um cara que parece o PewDiePie, que grita que nem um babaca. O Angry Joe. O Angry Joe? Todo ano eles colocam na lista e nunca ganha. O Angry Joe. Graças a Deus. Um cara que não mostra o rosto, um cara que é escroto, também não mostra o rosto, e um cara super gordo, não sei se conhece, chama Boogie89, não sei o não. Que. Mas ele é uma pessoa muito positiva, ele sempre fala, ele é bem influente na indústria, ele sempre dá umas mensagens positivas, apesar dele ter um monte de problema de saúde, ser gordo, caralho. Ele é um cara vindo de um jeito bem humorado, eu achei legal darem esperando pra ele, mas enfim. Categorias, Renan. Vamos lá. Quem ganhou em 2016? Eu vou falar. Eu queria que mostrasse quais são os contesters. Deixa eu ver se eu acho os contesters aqui. Mas vamos pensar. Ah, uma coisa que eu achei muito engraçada dessa Video Game Awards. Não sei se vocês lembram pela Spike TV Awards. Não sei se você vai saber. Antigamente, a Video Game Awards chamava Spike TV Awards. Tá. Que era totalmente comercial, era uma bosta. Chamavam gente nada a ver, tipo... Nossa, gente de tipo, comédia lado C, sabe? Sitcom C, assim, dos Estados Unidos pra anunciar o jogador. Tipo, gente que nem sabia o que era videogame, sabe? Era um... E tipo, toda vez você via um cara lá que chama Jeff Keighley, que é o... que é o host. O Papa Doritos. É. Ele é o cara que organiza o Videogame Awards. E ele organizava o Spike TV Awards. Ele sempre fazia uma cara assim, quando as pessoas davam uns comentários escrotos sobre o negócio, ele sempre fazia umas caras, o que eu tô fazendo aqui? E veio dessa frustração dele que ele saiu e montou esse tipo de Videogame Awards. Ele, desde 2014, 2015, acho que até 2014. Começou a ficar um negócio sério e bonito. Então, você acha que eles fizeram isso porque na época o videogame não era o que é hoje ou não? Na época ele já era o que era hoje. 2014, se você for lembrar, já era bem influente. Sim. Só que as premiações não estavam alcançando esse nível de seriedade, estava muito escroto. E os jogadores, os ganhadores eram tudo combinado, era muito ruim. Muito ruim, mano. Olha, cara, eu vou ter que... Eu não tô achando um lugar que mostre a lista de todos que estavam competindo por cada categoria. Então, se eu vou falar a categoria, vocês chutam, tá? Ah, vamos então, lá. Eu já revelei, o jogo do ano foi Overwatch. Tá. Beleza. Não vamos fazer comentário pra ver se melhor merece ou não? Hã? Não vai falar se mereceu ou não? Ah, você pode falar, você acha que não mereceu? Eu acho, cara. Como eu não acompanho. Você acha que não mereceu? Não, eu acho que mereceu. Tipo, como eu não vejo tanto videogame, eu assisto bastante jogo, gameplay de jogo de lançamento. Mas você sabe os jogos que lançam. Sim. Dos jogos que lançaram em 2016. Eu acho que pra mim foi o melhor. Inclusive o que eu joguei foi o melhor. Dos que entraram nesse ano aí, porque o Final Fantasy XV vai ficar pro ano que vem, eu acho que o Overwatch mereceu. Foi de longe o melhor jogo que lançaram. E assim, você acha que se concorresse com Final Fantasy, você acha que não ia ganhar? Cara, sabe qual é o problema? Não diria nem que não fosse ganhar. Talvez eu acho que... Eu sei que não é mais a categoria, né, mas... Não, eu entendo, mas... É que às vezes sempre que eu penso no jogo do... No jogo do ano, eu penso que ele é um conjunto... Eu sempre penso isso, que é um conjunto de coisas. Tipo, então eu sempre tenho a ideia de um jogo que tem uma campanha single player. Tá. Porque geralmente campanha single player envolve história... Então você acaba conseguindo fazer uma coisa mais completa. Overwatch tem história, tem a lore que a Blizzard fez e tudo. O jogo, sim, é bem legal. Mas o jogo em si é um jogo multiplayer só. Ele é um jogo. Inclusive a Blizzard falou que não vai lançar mais do HQ, anime, sei lá o que eles iam lançar com a história do jogo, né? Foi cancelado. Foi cancelado? Foi. Por quê? A Blizzard... Eu não lembro agora. Eu sei o motivo. Fala aí. Tá. Eu vi o vídeo, só que eu não lembro. A questão é o seguinte. Eles tinham uma ideia central do que era o seu Overwatch, conforme foram desenvolvendo, vendo quanto a comunidade ia gostando dos personagens, fazendo fanfic dos personagens, e quanto ele ia aumentando, assim, o jogo foi ganhando uma tal popularidade que eles tiveram que mudar o jogo conforme eles iam lançando novos jogadores, novos personagens, etc. Sim. E eles falaram que, do jeito que está hoje, não é a ideia inicial que era antes. Então, para eles contarem a história da origem, eles teriam que pegar muito o aspecto do que era antes, no começo, quando estava no planejamento. Isso já mudou muito tempo. Eles falaram, não é a história que a gente quer contar. Uhum. E eu acho que eles optaram por não mais contar a história, pelo que eu entendi. Ou eles vão pensar em uma outra história. Eu acho que se eles não contassem a história, eu acho que está ótimo. Porque, tipo, pelos HQs que estão saindo e pela comunidade de fãs que cria tanta história legal entre eles, faz os casalzinhos lá, os caralho, que não precisa. É, basicamente quem, tipo, a comunidade tá criando toda a você. É que a ideia era boa, é que você, né? Não conhece o jogo que eles se basearam. O Diego deve ter conhecido aquele projeto por cima. Titan. Não. O Team Fortress 2. Ah, mano, não, você tá falando do jogo que inspirou, não do projeto antigo da Blizzard, tipo aquele Titan alguma coisa. Não. Mano. Team Fortress, mano. O máximo de personalidade que você tinha de cada jogador lá era um vídeo de 2 a 4 minutos introduzindo eles. Sim. Só com uma pequena historinha. Às vezes não tem nada disso. E nunca precisou, isso nunca deixou o jogo de ser mais carismático, os personagens serem mais marcantes. Uhum. Cada personagem tem uma cutscene de 2 a 4 minutos. Sim. Tá ótimo. E o Overwatch tem mais, até mais que isso, tem, sim, HQ. É. Entendeu? Tá bom do jeito que tá. Eu acho que não precisa. Então. Essa foi a desculpa que eles deram. Aí, que é plausível, na real. Mas eu acho que o Overwatch ter ganhado mostra que esse ano, no geral, a maioria dos lançamentos... Eu, pelo menos, tive essa sensação. Não teve nenhum jogo que tenha sido... Por exemplo, ano passado teve The Witcher. Sim, que foi fodido. Tá, fine. Beleza. Não teve nenhum jogo que... Não teve nenhum jogo que eu achei que tivesse feito alguma coisa... Que tivesse tido esse pacote completo, entendeu? você entregar, tipo, uma campanha single-player foda, com uma história foda e tudo assim. Tiveram bons jogos, mas nada muito... E eu acho que Overwatch, como um jogo multiplayer, ele conseguiu entregar tudo. Ele entregou um jogo com uma jogabilidade ótima. Sim. Só que não tem campanha single-player. Não tem campanha single-player, beleza. Sabe um jogo que tem uma boa campanha single-player e um ótimo multiplayer? Que você não jogou? Qual? Titanfall 2. Titanfall 2 agora tá com a campanha single player? Sim, e Titanfall 2 é excelente. Lançou, que dia que lançou o Titanfall 2? Porque ele lançou não lembro, tempo. Cara, faz o problema ele é entrou na lista? Entrou na lista. Ele entrou na... E não é? Eu gosto muito do suporte, outra do coisa, suporte tem que Uncharted... apresenta... Foi bom, mas fala. Só pra focar. Tem também Uncharted 4. Cara... Ele tem um multiplayer ok. Tudo bem, beleza. Eu tô falando assim, não tô nem só pensando no multiplayer, mas a campanha single player. Eu não sei, a não ser que a Naughty Dog tenha feito alguma coisa muito incrível pra campanha do 4. Geralmente no Uncharted 4 sempre dá a impressão que você tá vendo um filme da múmia. E tipo, foram. E todos os jogos foram assim. Que eu joguei. O 1, o 2 e o 3. O 4 eu ainda não joguei. É, então a lista vai te dar uma surpresa. Ah. Mais pra frente. Ah, nossa, eu já tô até imaginando. O suporte que a Blizzard dá pro jogo também é excelente. Não, isso é. É fudido. Mas não é... É, acho que isso também entra na escolha. Mas então, eu fiquei com essa... Com essa impressão, que não teve nada muito... Bom, posso te falar uma coisa? Essa é a impressão que você tem todo ano. Sempre que eu converso com você, você fala a mesma coisa. Tipo, ah, não sei se deveria ter ganhado um multiplayer. Não sei se deveria ter ganhado tal coisa. Separar esses jogos em categorias, melhor multiplayer, melhor single player, tem. E nesse negócio tem. Nossa. Só que ele não é tipo, naquele momento que o pessoal sobe no palco, que ele fala uma categoria e alguém ganha, ele não tá ganhando só por aquela categoria. Enquanto o cara tá subindo pra pegar o prêmio, a mulher anuncia, esse jogo também ganhou, melhor single player, melhor tal coisa, melhor tal coisa, melhor tal coisa. Uhum. E aquele prêmio ele representa todas as categorias. Então a categoria principal que ele tava concorrendo é essa. Olha a categoria que ele concorreu, Overwatch. Melhor jogo do ano. Aí logo depois ele falou assim, ele também ganhou melhor multiplayer, sim, melhor tal coisa, melhor tal coisa. E foi, entendeu? A gente tá avaliando jogos de uma forma geral, não só se ele tem campanha single player, se tem multiplayer. Não é porque ele tem um e tem dois, ele ganha dois pontos. Se você for ver, Uncharted tem os dois. Não, mas não é questão dele ter dois pontos, é questão de você ter um... Eu acho que... Eu tenho a impressão que, tipo, veio... Vai... Você tá pensando em volume de conteúdo? Não é volume. E o quanto ele faz não é ser volume um jogo de conteúdo, bom, não. É o... Não, tudo bem. Dá a impressão que é volume de conteúdo mesmo. Do jeito que você fala assim. É igual o problema que eu tive quando The Walking Dead ganhou, por exemplo. Sabe qual que eu acho que é o problema? Ah. Você tá muito acostumado com a versão antiga em que eles tinham uma premiação pra melhor multiplayer e melhor jogo. E aí sempre ficava assim, ah, mas nunca pode ganhar um multiplayer melhor jogo do ano? Isso era um dos problemas que tinha na Spike. Tá. Então beleza, então vamos deixar... Tá bom, deixa isso aí de lado, eu concordo, eu não tenho problema com Overwatch ter ganhado, mas porque eu gosto pra caramba do jogo. E ele é muito bom. Eu só acho que... E esse ano teve jogos bons, teve jogos muito bons. A nível do Witcher teve. Qual a nível do Witcher? A nível do Witcher, eu digo assim, que tem tanto conteúdo pra ele bater... Esse ano, ó, esse ano teve o Fallout 4. Nossa, porque The Witcher é foda. Certo? Não, sim, mas pensa assim, The Witcher ele tem... Ele não tem multiplayer. Mas ele tem uma campanha. Ele tem uma campanha single player extensa pra caralho. Uma história fodida. Só que tem um nível de qualidade tão bom que ele ganhou ano passado. Melhor jogo do ano e uma caralho de coisa. Esse ano o Witcher não tava lá pra bater. Quer dizer, tava como uma expansão. E ele foi realmente People's Choice Award. Avaliando a expansão dele como o melhor RPG. Ganhou, e acho que foi um dos poucos RPGs antes de sair o Final Fantasy que tava realmente sendo bom. Sim. E ok. Aí, o que eu tô falando assim, tem jogos que tiveram uma puta numa narrativa, uma puta num gameplay longo, talvez não tão quanto Witcher. Quando eu falo assim, teve jogos muito bem trabalhados esse ano. Não tiveram jogos que tiveram o mesmo nível de trabalho que a CD Projekt Red colocou no Witcher. Isso não tem. Não, eu tô falando pra você. Não, eu digo isso porque teve jogos. Eu não achei esse ano. Teve tanta coisa boa. Fallout mesmo foi. Fallout 4 foi meio decepcionante. Não só por conta da história que. É, novamente a lista vai te surpreender. Aff, Maria, mano. Você falou de ganhar a melhor lista, história, então. Velho. Ah, mano. Tá, beleza. Nossa, tá parecendo que melhor narrativa. Melhor narrativa? É, o que você acha? Melhor narrativa, Renan. Eu não sei, mano. Posso nem ver. Cara, eu acho... Uncharted 4. Pô, 1x0 pra mim. Eu imaginei que pudesse ser, velho. Eu talvez... gameplay desse jogo. Não, a história do Uncharted tem melhorado a cada jogo. A do 3, por exemplo, ela é bem melhor. A história, ela é bem quadradinha assim, a múmia ou Indiana Jones. E vai. Só que dessa vez ela teve um pouco mais de drama, imagina eu, pelo que o Fran me contou, porque eu não joguei. Tem um pouco mais de drama, contou finalmente o final da história do Nathan Drake, que ele morre. E é isso. Obrigado, viu? Eu não sabia disso. Ah, pelo amor de Deus, tá na internet inteira. Porra, a Chief Zen de palhaço. O que que significa isso? Eu sei que é o fim do bandido, velho. Ele morreu! Pô, eu não sabia disso não, mano. Ah, então, o quê, tá, velho? Mas, eu não faço questão, eu não gosto de Uncharted. Mano, é como matar o protagonista do filme da múmia. Mas, mano, mataram vários protagonistas já. Mataram o Red Dead Redemption. Eles deixaram tudo bem, carinho. Mas não era múmia, mano. Enfim, melhor direção de arte. Já que eu já caguei com isso, porra. Pô, melhor direção de arte. Overwatch? Inside. Inside? Nunca, não vi nenhum gameplay desse jogo. Inside, ele foi feito pela mesma galera que fez o Limbo. Só que ele tem uma crítica, não é uma crítica assim, mas ele é bem, posso dizer, Inception, assim. Nossa. A narrativa dele é muito boa e é comovente, assim, digamos assim. Mostra uma criança num futuro distante tentando escapar e você não sabe do que e nunca conta nenhuma história. O jogo é tipo bem linear, plataforma, assim, linear. E fora você passando de uma fase para outra, você vai entendendo melhor o que é o mundo. Então ele apresenta a história do mundo... do Inside de um jeito bem sutil e muito bem feito. E ele ganhou como direção de arte, mas eu acho que ele deveria ter ganhado a melhor narrativa. Eu acho, porque é um jeito diferente de contar a narrativa. Conforme você vai, não tem diálogo com os personagens, não tem texto, você tem que ver tudo e entender tudo pelas coisas que estão acontecendo ao seu redor. Os inimigos que você encontra, o jeito que você resolve. Nossa, agora, os puzzles. Agora que eu tô parando pra pensar, eu tô cometendo uma grande justiça falando que esse ano não teve. Eu tô esquecendo que teve Dark Souls 3 esse ano também. Tem pior jogo? Que foi? Dark Souls 3? Esse Dark Souls 3 é desse ano. Pô, muito bom o jogo, mano. Cara. Excelente. Direção de arte muito vai boa. Ah, mano, por isso que eu não vi essa porra, velho. Pô, tem como pior jogo, o maior fracasso de todos? Tem não. Decepção, não tem? Decepção? Não, não tem. Não tem mais? Não. No Man's Sky entrar, hein, mano. Vamos lá. Melhor música ou sound design? Ah, cara. Não, tô brincando. Melhor música? Sound design. Não sei, mano. Pera aí, calma aí. Eu diria Dark Souls 3. Diria, se entrasse na lista, Final Fantasy XV, mas não entra. Final Fantasy XV tem uma OST fantástica. Sabe, minha opinião. Sua opinião, sua opinião de merda, velho. Seu cu. O ganhador foi Doom. Doom? Doom lançou esse ano. É verdade, eu tinha... Pô, Doom é o melhor... Oi, Doom tá da hora, eu tô precisando até em jogar, comprar. Eu vi o gameplay, eu achei legal o gameplay do Doom, porque ele parece, ele é muito mais puxado pro Doom antigo. É. Tipo, ele é rápido, frenético, não tenta ser um... Melhor performance de dublador. O Troy Baker. Nolan North, como Nathan Drake em Uncharted 4. Espera aí, calma aí, não é o Troy Baker que tá dublando o Nathan? Não. Nolan North. Que... Fala. Não. Games for Impact. São jogos que causam algum tipo de impacto na indústria. Faz a gente pensar como é a indústria, como são jogos, o que é uma experiência como um jogo. Overwatch? O qual um jogo não pode ser importante na formação de uma pessoa, um valor cultural, etc. Como assim? E ganhou um jogo que chama Aquele Dragão Chamado Cancer, que é uma história, é um jogo que você joga muito pouco. E na época teve a maior, como é que chama? Polêmica se aquilo podia ser considerado um jogo ou não. A história era linda, mas ninguém sabia se aquilo valia ser cobrado o preço de um jogo ou não. Se bem que foi cobrado muito barato, porque o jogo era indie. Mas conta a história do filho do cara que morreu ainda quando criancinha por causa de um câncer, e o cara subiu no palco, se emocionou pra caralho e foi, foi lindo. E foi. Você chorou? Porra. Mano, essa foi o videogame awards que eu mais chorei na minha vida. Eu falei, caralho, que coisa foda. Nossa, que boião. Eu tô no fundo. Melhor jogo independente. Inside. Eu já falei. Então. Melhor jogo mobile ou handheld game? Nossa, velho, handheld e mobile estão na mesma categoria? Sim. Olha, Eu diria, eu sei que não, eu sei que jamais ia ganhar nessa lista, mas provavelmente o que eu acho que deveria ter ganho pra melhor handheld seria o Shin Megami Tensei 4. Eu acho que não. Porra, mano. Eu acho que você vai concordar comigo. Pokémon GO. Também acho. Pokémon... Eu ia falar, mas eu fiquei com medo de falar. Melhor? Melhor. Você pode falar que Pokémon GO foi o mais... Vai, talvez tenha sido o jogo mobile mais... como é que posso falar a palavra? Não é impactante, é... Foi impactante também? Foi, não, foi impactante, mas eu diria que foi o jogo mobile que teve mais destaque esse ano. Não diria que o melhor, mas eu diria que o que ele causou, o fenômeno, todo o fenômeno social que ele causou e tudo mais, isso acho, é... Concordo nesse aspecto, mas eu acho que ele também mereceu um tipo de destaque. Se não fosse nessa categoria, em alguma outra. Nossa, podia ter feito um jogo mobile e depois um handheld. Porque, mas mobile, mano, nossa, ele ia ter esmagado todo mundo. Porque, mano, ele foi muito bem pensado, projetado, cara. O jogo é foda. Mas ele pode uma... essa não é a única categoria, desculpa, mas essa não é a única categoria que eles estão fundindo duas coisas. Você vai ver por quê. Fala. Não, porque o Pokémon GO, ele... Ah, tá, a vida útil dele foi limitada. Tanto que eles estão tentando levantar ele com algumas ideias meio assim. Tanto que eles estão falando que eles vão lançar um patch agora em dezembro que vai... Estão falando que vai voltar a ser um puta jogo que o pessoal vai voltar a jogar pra caralho. Mas eu achei ele um jogo do cacete, mano. Eu também, pena que eu parei de jogar. Cara, eu joguei, depois que eu joguei Pokémon GO, eu não fiquei... Eu achei legal. A ideia eu achei fodida, mano. Não, realmente, você poder pegar os Pokémon daquele jeito, isso é bem legal no começo. Mas eu enjoei rápido dessa gimmick, velho. Eu só acho que o que eu achei mais legal do Pokémon GO era isso. Era o que acontecia. Sempre que eu ia almoçar alguma coisa assim, o pessoal sempre ia jogar. E saia andando, e caçando. E às vezes você via, por exemplo, aparecia um Dragonite. O pessoal saia correndo, e não só a gente que tava lá. Como as crianças. Como as pessoas em volta, velho. Então eu achei, mano, eu achei demais. Isso daí que o Pokémon GO causou. Esse fenômeno social, isso foi a coisa mais impressionante. E era de todas as idades, mano. Gente de 58 anos. Eu penso da seguinte maneira. Diferente de um jogo comum, ele é um jogo de realidade aumentada. Uhum. Como um jogo de realidade aumentada, ele é um ótimo jogo. Como um jogo de Pokémon, não. Não, mas ele é um ótimo jogo handheld, não. Mas a proposta dele ser um jogo realidade aumentada, ele foi o platina. Mas porque você tem que pensar que é um conceito que foi muito... é pouco explorado. Não, você explora pouco realidade aumentada. Mas tem gente que joga e só joga realidade aumentada. E tem muitos jogos de realidade aumentada por aí. É que teve a estampa do Pokémon GO, que teve Pokémon envolvido, esse é o primeiro. E o primeiro jogo que... pra celular que ele teve. E ano que vem vai vir Mario, hein, mano. Mas eu não mas acho ano que o... vem vai explodir de jogo... Mobile. Realidade aumentada. Ah, vai ter até um jogo de RPG, que o pessoal tava postando bastante dele. Tipo, os lugares vão ser dungeons. Que da hora. Assim, nossa... É uma pena que no Brasil não dá pra aproveitar tão bem. Poderia lançar Yu-Gi-Oh! Assim. Um pouco dá pra aproveitar, só aproveitar legal. É que talvez aqui não, a gente tá muito acostumado com a violência aqui, mas tipo... Piracicaba era muito legal. E de domingo na faculdade, correr e eu vi um monte de gente jogando. E gente conversando e... Sabe um jogo que seria muito legal pra explorar esse conceito? Yu-Gi-Oh! Seria legal mesmo. Já pensou que da hora? Bom, eu acho que vocês não estão acostumando VR, então eu vou pular essa parte. Ah, então, VR eu vi os jogos que lançaram pro... Eu vi o jogo falando de Res? Res não. O que eu vi que lançou? Por isso que eu tava falando, lançou aquela... Qual que é? Until Dawn, pro PlayStation VR. Lançaram uma expansão, mas né? Como você joga Until Dawn? É uma expansão, se chama Blood alguma coisa que é você... É bom, não vi. É, cara, é mais ou menos assim, você fica em cima de um... Sabe aquele... É como se você estivesse numa... Não, não tem a russa. É, vai, você tá caminhando... Você tá meio num trilho. É, você tá num trilho e você tem duas armas. E aí você vai matando monstros. Assim, é bem assim, tipo, tech demo, sabe? É tipo Mansion of the Dead, que era um jogo de arcade que tinha uma pistola, que era muito famoso. Uma shotgun, na verdade. Você era no arcade, tinha uma shotgun e ficava aparecendo um zumbi e você vai matar. Ah, tá. É, aqueles jogos de arcade que você fica andando e tirando. Eu gostei horrores de Antidão. Bom, Res Infinite ganhou VR, foda-se. Melhor jogo de ação. Melhor jogo de ação? Uncharted 4? Doom! Doom? Doom. Nossa, não vi nenhuma gameplay dessa porra. Cara, Doom é lindo. É um jogo... Depois eu mostro um vídeo pra você. É um jogo, tipo... Se eu vi, eu não lembro. Best Action / Adventure Game. Tá bom, vamos lá. Tomb Raider vai pegar de Uncharted. Chutaria Sam Ventura. Eu chutaria Uncharted de novo. Dishonored 2. Nossa. Eu não sei como esse jogo ainda ganha pra mim. Mas eu não sei se o 2 tá melhor que o primeiro. O primeiro eu não gostei. Melhor RPG, eu já falei The Witcher, com a expansão Wild Hunt e Blood and Wine, que eu particularmente não gostei, que desvirtualizou um pouco do ambiente do Witcher. Jogou bilhões de horas aí e não gostou. Eu acho que também fizeram uma propaganda muito ruim desse jogo, falando que poderia ser vendido como um novo jogo, acho que não. Mas eu gostei do final da campanha e dos personagens que ele apresentou. E eu me baseei um pouco nessa campanha pro RPG, então teve um bom material, hein. Melhor jogo de luta. Deixa eu pensar o que passou esse ano. Teve King of Fighters. Ah, pelo amor, né, Diego? Cara, eu tô pensando nos que lançaram. Pra não, para. Usa a merda da sua intuição. Quem ganhou o melhor jogo de luta? Street Fighter V? Ah, vá. Então, Não, calma aí, mano. Sim, porra. Não, eu sei. Eu sei que é a escolha, mas... Lançou Guilty Gear esse ano? Lançou. Aí eu fiquei meio desapontado. Mas, enfim. Então, você entendeu? Bom, melhor jogo de estratégia, nem você joga estratégia. Ou joga? Como não? Não, Civilization 6. Melhor jogo de família. Jogo de família? Ah, bem, acho que... Dark Souls, não, tô zoando. Pokémon Go. Ah, bem. É verdade. Agora, essa categoria foi uma categoria que eu dei tanta risada. Melhor jogo de ação / corrida. / corrida? Desculpa, melhor jogo de esporte / corrida. Nossa, mano. Então, o cara que foi falar esse negócio, eu não sei quem ele é, mas ele tinha cara de ser um bosta. Quando ele subiu lá pra apresentar o prêmio, ele já falou assim: ah, melhor, eu vim aqui apresentar uma categoria que eu acho muito estranha, melhor jogo de corrida e melhor jogo de... Esporte. De esporte. Tipo, vocês vão ver coisas bizarras, tipo NBA junto com Mario Kart. Não sei que droga é essa. Aí ele virou pro telão e começou a falar os caras que estavam anunciados. Eu falei, mano, que filho da puta. O cara foi desabafar assim, soltar, rodar a baiana na frente do negócio. Mano, e depois... Ele não está errado. Ele tava certo. Não, ele tava certo, beleza. Mas alguém lembra o que era Spike TV antigamente? Que jogo de esporte ganhava tudo? Ah, pelo amor, né? O cara tem como ele falar do tá, mas eu não vou nem chutar. Quem ganhou? Forza Horizon 3. Ok, mereceu, porque o jogo é lindo. E foi o único jogo que... Não, foi dos 5 jogos corrida. Bom, não, mas tinha esporte, podia ser NBA também. O NBA o pessoal tá falando bem. E o FIFA também, com aquele modo história lá. Você já pensou, mano? E o jogador do FIFA corre, mano. Corrida. Mano, esse jogo história eu até fiquei interessado em jogar, parece ser bem legal. Só que o pessoal da Torre República jogou pra caralho e você... Nossa, não. Mano, o pessoal jogou pra caralho o quê? Jogou num demo que tem dois skins. Mano, ele jogava pra jogada inteira, velho. É não, sério, é sério, gente... teve um dia que a gente começou a jogar às 8 da noite até as 4 da manhã, eles estavam jogando FIFA. FIFA lá, velho. Os caras estavam morrendo nossa. Lá, mano. E eles perderam pra caralho. Dá pra jogar online, pelo que eu entendi. Dá. A demo. Com times... Oh, esse modo história é bem legal, porque você faz tudo, mano. Você pode ser um jogador revoltado, jogador pacífico, aquele cara que tá com linguiça na cara. Lembra que eu jogou NBA, velho, também? Não pode falar o nome, mano. Melhor jogo multiplayer. Overwatch. Pô, você podia ter ganhado até tão fome, mas... Overwatch. Ah, cara. O jogo mais antecipado do ano. Isso aí é meio que hype. E é jogos mas pro próximo ano. Pro próximo ano? É. Ah, tá, ok. Tá, então o Final Fantasy XV não vai entrar. Não. Mano, você tá muito frustrado com o Final Fantasy, caralho. Mano, acho que foi o jogo que eu mais gostei de jogar esse ano, velho. Junto com Overwatch. Zelda! Ah, Zelda. Tá. Com certeza. Faz sentido, velho. Melhor eSports game. eSports? Overwatch. É, bem. Best Esports Team, vocês não vão conhecer. Melhor Esports Player, não vão conhecer. Eu digo, mano. Mas foi anunciado pelo Michael Phelps, essa categoria. Trending Gamer, já falei. E acabou, foi isso. Tá, e você falou do Fallout, pensei que ia ter alguma surpresa com relação ao Fallout. Não. Teve não? Que não ganhou nada. Ainda bem, não merecia, velho. Dark Souls não ganhou nada, nem RPG. Porra, mano, isso que é foda, Dark mano. Souls. Dark Souls perdeu pra uma expansão do Witcher. Como lixo é o jogo de vocês. Não, o seu cu, mano. A DLC Dark Souls é muito foda, mano. Não, o jogo é muito foda. Mano, a direção de arte do jogo é muito bonita sabe também, velho. Sabe qual foi o maior problema pra mim no Dark Souls 3? Nenhum. Não, isso daí foi pra mim por causa foi Dark... Ele tem um fim. Cara, eu fiquei triste, mano, porque Dark Souls tem um fim, mano. Eu gostei muito do jogo, velho. Tanto que eu ficava repetindo aqui na casa dele, ele não aguentava mais, mano. A gente fica zerando Dark Souls, mano. O problema é que eu joguei Dark Souls, eu comprei o Play 4, tipo, comprei Bloodborne. Aí depois, uns 4, 5 meses depois, veio o Dark Souls 3. É, você sentiu que você tava jogando Bloodborne de novo. Aí sentiu que eu tava jogando Bloodborne de novo. Deve ser por isso que ele perdeu. Não, então, mas eu joguei muito próximo, entendeu? Eu acho que... o único jogo que querem jogar duas vezes, um ano seguido do outro, é o Witcher. Porra, mano. Aí deixa eu falar uma coisa engraçada do Witcher. Quando acaba a última expansão, o cara fala assim pro Geralt, Geraldo. Acho que você merece um descanso, né? Ele fala, eu acho que eu mereço. Aí ele olha pra tela, ele olha pra você e sorri. Eu falei, tu vai no seu cu, meu! Viado. Mas é, oficialmente acabou o Witcher 3 agora, não lança mais nada. Agora que vem é Cyberpunk 2077 lá. É, vai vir um jogo Cyberpunk. Vai chamar 2017? 2077, não sei se vai chamar 2077, mas Cyberpunk. É, vamos lá, né? CD Projekt Red já fez um Cyberpunk da hora antigamente. Mas enfim. É, esse foi o ponto alto da minha semana, foi ver o negócio. De resto, eu fiquei morrendo e prascado. E estamos aí. Tá. Não, a única coisa que eu vi foi o filme aquele Animais Fantásticos Onde Habitam lá. Animais da Bíblia? É. Que? Tava falando lá, todo mundo entrava na arca. Tipo, a ver com Harry Potter é só o mundo. Cara, só o mundo e menção ao Dumbledore. Porque... e a Hogwarts. Tá. Cara, já fizeram um filme desse livro? Já. Já. Gostei muito do filme. Aí o que eu vou falar, aparece tipo... aparece Hermione? Não, não, eu não vou te falar. Ó, oh, mano, isso se passou eras antes, mano, do Harry Potter. E presta atenção. Quê? O Dumbledore era professor de Hogwarts. E como é que... eras? Era. Nossa, mano. Ah, o filme. Cara, gostei. Não pode comparar com Harry Potter, porque Harry Potter é uma muito bosta. Melhor. Não, você pode não gostar de Harry Potter, mas Harry Potter é um puta filme uma bom. Uma bosta? É o seu anos. Fala. É a mesma coisa de você falar do Hobbit e do Senhor dos Anéis. Você bucha, maluco! Não, tô falando que eu gostei, tipo, não tem como comparar com Harry Potter, mas eu acho que o pessoal, a sequência vai ser bem bacana. O legal é que no final mostra, eu não sabia, todo mundo já sabia, menos eu, mas Johnny Depp está no filme, eu não sabia. Não, ele não agrediu nenhuma mulher no filme. Para! Mas eu gostei muito, mano, do filme, foi bem bacana, velho. Os atores eu gostei também. Achei que podia ter sido melhor desenvolvido o personagem, o principal lá, como foi desenvolvido o Harry Potter em si. Que... mas por que você não pega uma câmera e faz o filme melhor então, se você acha? Eu vou filmar tua cara e postar lá no cinema. Vai vender mais. Ah, será? Vai. Dá uma nota aí. O quê? Do filme? 7. É, mano, acho que um 7 tá bom. Mas eu gostei muito do filme, tá? Mas eu dou 7. Porque eu acho que tem pontos que poderiam melhorar. Acho que o filme foi muito corrido. Tipo, tem o Harry Potter? Não, mano, porque eu não vou comparar, tá ligado? É a mesma coisa comparar Hobbit com o Senhor dos Anéis. Mil vezes a trilogia do Senhor dos Anéis do que do Hobbit. Por mais que eu tenha adorado o Hobbit. O Hobbit é foda. O Diego não viu. Então não vamos falar, porque eu acho que... o Hobbit morre! Ah, meu morre Deus mesmo, do céu. Mano. Mesmo ele aparecendo no Senhor dos Anéis, que passa depois, ele morre. Morre 10 minutos depois no segundo filme. Mas é a mesma coisa, mano. É um filme muito bom, mas não se compara ao... sei. Melhor mesmo, tipo... é. É só isso. Mano, eu gostei. De cinema, eu vi um filme muito foda. E é um filme que ganhou vários prêmios. Agora que eu tava vendo. E essa semana ele ganhou uns 6 prêmios. Qual? É, chama A Chegada. É mentira. Dos alienígenas, já viram? É um trailer que... no trailer desce um monolito, que é uma pedra única. É, tipo, o mundo inteiro fica todo morreu. Assim, ah, que porra é essa? Eles mandam pessoas inteligentes pra dentro das naves pra conversar com os alienígenas. O filme é foda, não posso falar nada. O filme tá bom. É foda. Ok. Assistam se puder. Oh, você viu que o... por mais que você não goste disso, eu não vi, mas parece que colocaram no Arrow, no episódio de Arrow, eles lutando contra alienígena, mano. Parece que tomou esporrão. Que bosta, tomou esporrão, o diretor chegou a fazer uma nota e falou assim, não, vamos, mas fiquem tranquilos, não vamos colocar mais alienígenas na série. Mas qual o problema de colocar Arrow? Arrow ainda existe, é relevante, isso é a coisa que mais me surpreendeu na sua fala. Nossa, mano. Só porque você não gosta que não é baseado na porque história. Que é uma bosta! Né? Meu, que série escrota. Ah, mano. Fiquei triste quando a gente Carter parou de ser feito, né? É. Pô, meu senhor. Oh, peraí. calma. Eu não vi algumas, a série. Algumas coisas são importantes. Por que alienígenas? Por que eles estão lá e por que são ruins? Então, eu não abri, porque como eu vou assistir a série, eu não queria receber spoiler. Eu só vi a nota que o cara falou assim, fiquem tranquilos que não vai ter mais alienígena. Cara, qualquer coisa que pôr nessa série vai ser uma bosta. Eles podem pôr até Jesus, vai ser uma bosta. Essa série é uma bosta, acabou. Pra você, né? Daredevil, melhor. Mas aí é aquela coisa, né? A tua opinião... Ó, né? Terminei a primeira temporada de Daredevil. Ainda está na primeira? Você tinha que ter matado isso em 2 dias, a primeira, que é muito foda eu essa série. Eu fazer, desculpa. Enfim, nossa, Wilson faz... Fisk, gordo lindo. Nossa. Adorei. Ainda bem que eles deram uma nerfada, né? Porque, mano... Nossa, nerfaram o cara pra cacete. É, também, né, mano? Nossa. Mano, não vou falar porque... Essa puta, ele tem que ver, mano, porque é muito bom, mano. Mano, eu acho ele que... Ele vai assistir, olha o cara dele. Porra! É, muito mão de vaca pra pagar R$12 no Netflix por mês. Ele não assistiu nem a porcaria do Stranger Things que a gente já forçou. Nossa, isso é muito bom. Mano. A gente assistiu um episódio com você? Assistiu. E você não passou disso, né? Não. Parabéns, tio. Mas eu não fiquei. Posso falar uma coisa? Não. Achei legal, mas eu fiquei naquele hype gigante desses caras do primeiro episódio. É que talvez melhor que não tem. Porra, mano. É porque não tem nenhum anime naquela porra, mano. Eles jogam RPG, mas tem anime. Aí, a menininha é bom anime. A menininha, a Eleven. Qual? Ela é bem personagem de anime. A Eleven, você não sabe quem é que assiste o primeiro episódio. E parece que ela vai estar na segunda temporada, né? Vamos colocar ela de volta. Eu ouvi dizer isso. Eu não ouvi nada. Eu sou ouvi. Surdo. Uhum. O negócio você é... Demolidor. E Demolidor, mas eu queria não ver, velho. É a vida dele. Não tô gostando só do jeito que... Só de ser esse cego. Não gostei muito do jeito que eles fizeram The Punisher. É uma reinterpretação do Punisher. Peraí, mas como assim? Ele só apare... a primeira temporada, comecei a segunda. Ah, tá. Depois. Nossa, mano, mas é muito bom, mano. Ele vai fazer uma série só do Punch. Ah, mas se for com o mesmo cara, eu não vou pô, ficou mó bom, mano. Por mais que eu não goste dele, por conta que eu assisti The Walking Dead, mano. Ele me deu muita raiva The Walking Dead. Pois é, no Videogame Awards saiu um novo trailer do Walking Dead. Calma aí. Que caralho que você quer agora? Não, não. Calma aí, você tá falando Punisher e The Walking Dead, ele aparece? Não. Não. Vão mostrar. Mostraram um trailer? Mostraram o que fizeram no Punisher? Mostraram um trailer? Nada. Não, nada ainda. Mostraram nada, beleza. Aí ele falou alguma coisa de Walking Dead. Porque é o ator que do The Walking Dead, da primeira temporada. Beleza. Ah, é o que pega a mina do Rick. É, o cara que morre logo no começo. Graças aí, a Deus. Aí o cara que. Aí eu lembrei que na Video Game Awards lançou um trailer novo. Do terceiro Walking Dead da Telltale Games. Só. Tá esses, filmes, esses jogos do Walking Dead são bons? Telltale Games, eles são tipo... Deixa eu comparar, mano. Sabe aquela empresa que lança um monte de merda e todo mundo... É tipo uma Multilaser. Faz de tudo, é tudo uma bosta. Você já viu aquele Telltale Games fez tipo... Minecraft. Fez do Minecraft, modo história. Você viu isso? Fez do Batman. Mano, idiota. Presta atenção que eu te falar. Fez do Batman. Do Walking Dead, do Borderlands, ele fez uma porrada de coisas. Sabe qual desses, o único que vendeu bem? Batman? Walking Dead 1. E foi bom? Não. Ok. Porque eu já assisti. Foi ganhar o jogo do ano na época que ele saiu. Bom, até aí, né? Vocês estão falando que muitas vezes não é justo, então eu não vou botar. Não, mas era na época que já era Videogame Awards. Tá. É, mas mesmo assim, cara, quando veio The Walking Dead, eu não gostei quando ganhou. Achei que não tinha outra opção, também não tinha opção melhor. Será que não ganhou porque era muito hype eu da vi, série? Assim, mas eu assisti a segunda temporada. Não, não, não, não, não o que eu critiquei no The Walking, o que eu critiquei no The Walking Dead ter ganhado... Porque não tinha online. Não, mano, não tinha multiplayer. Toca aí, não, multiplayer, cara. O que eu critiquei, porque o The Walking Dead é o tipo de jogo que você mais assiste do que joga. Sim. É isso. Ah, vou falar que não. Dragão com câncer também. Pô, mano, não tô falando Dragon Cancer, tô falando Dragon Dead. Mas eu tô, Inside também, então vai falar do seu cu. Antes não, é assim. Final Fantasy 13 também, eu lembro que... E uma bolsa Final Fantasy 13, velho. Isso é alguma coisa, namastê. Pô. Seguinte. Cacete, mano. Não. E aí, senhor Renan, o que mais me conta? Nada só. Foi o drone e o filme essa semana. Que bonito. É. É. Fiquei horrorizado com o preço do cinema, tá cada vez mais caro. Fico horrorizado com a sua mas, cara, continua, acho que não mudou nada, ainda é 30 pontos. Mano, a gente as cabas R$10 durante a semana. Fiquei muito feliz com isso. Caralho, irmão, compensa gastar gasolina pra ir até lá pra ver o filme, mano. A pipoca é mais barata também. Quantos quilômetros você vê em São Paulo? É, cara, pipoca. Você gasta R$10 em graça e 30 na pipoca. Mas aqui em São Paulo é assim também, mano. Bom. Vai falar que não, a gente nem comeu pipoca. Eu fui comer uma lanchonete e gastei menos. Demais. Ah, Diego, o que você tem feito, jogado, mamado? Final por favor, seja breve, que eu tô de saco cheio da sua cara. Pô, mano, posso dar minha opinião sobre Final Fantasy? Não, pode. É que você ainda não viu, você viu alguma gameplay? Eu joguei o Platinum, o Demo Platinum. Eu lutei com o chefão final e só. Então, agora eu vou dar minha opinião. Como eu não joguei, assim como o The Witcher, é um jogo que eu acho que, pra mim, ele é mais um jogo que é legal assistir do que jogar. Não. Porque, cara, eu acho... É legal jogar também. Não, porque assim, o The Witcher, o Final Fantasy tem uma história legal, só que eu, vendo o Diego jogar, eu achei o combate... Um saco. Um saco. Você achou um saco? Você não achou caótico? Mas é caótico num nível tipo... Mano, chato. Tem coisa que não faz sentido lá, velho. Do nada, tipo, você trava a mira no cara. Aí você vai dando golpe, o cara, tipo... Você atravessa o cara e fica assim... Tá, tá, tá. Com a espada de um lado pro outro e, tipo, o cara tá lá atrás, tá ligado? Mas... Eu achei muito confusa, mano, a jogabilidade. Não, é bem confuso no começo, velho. Eu ainda acho que eles vão lançar um patch pra melhorar isso, mano. Não, acho que nessa altura não. O que acontece... O que acontece que eu tava falando aí pro Eric, eu acho que às vezes o... Eu gostei do sistema de combate do jogo, não achei uma maravilha, eu acho que tem jogos com sistema de combate bem melhor que dá pra citar. Exemplo, Bayonetta... Sim, podia ser assim, seria muito melhor, mano. É que você não viu, mas vai lançar ano que vem, Nier Automata, tem um sistema de combate que só de ver gameplay já te dá a impressão que é bem melhor do que do Final Fantasy XV. Mas... Eu achei muito, muito estranho, mano. Parece ser muito. É muito complicado, tá ligado? Às vezes você aperta o botão. É que você fala que você, às vezes você errava, mas tem umas coisas que é muito. Não, ele é. O sistema de combate, assim. Você achou ele bom? Calma, antes de entrar nisso. O sistema de combate, ele é. Ele é simples, mas ele é meio confuso até, e ele é caótico. Não é que você tem muito botão pra apertar. Entendeu? São poucas coisas. Tem um botão de esquiva, um botão pra dar golpe e um botão pra transportar. Basicamente. Tipo, você tem um botão pra usar isso. Eu achei idiota ter um botão de esquiva e um botão de teleporte no mesmo jogo. É porque o botão de teleporte você usa pra atacar, na verdade é trans, alguma coisa. Você joga coisa. A espada e você se teleporta até a espada. Você pode se prender em lugares, parece que serve. Aí o cara tá parado embaixo, você cai pra cair em cima dele, aí você cai do lado e não dá dano. É, mas eu acho você que... Você trava a mira no maluco, eu acho tá que eu tava errando isso aí, velho. Você também tem um negócio de ataque combinado com seus amigos. Não é exatamente... Tão complicado assim. Achei, agora outra... Mas eu só terminando esse negócio de sistema de combate. Eu achei bom, não achei excelente. Eu já sabia... Melhor que The Witcher? Melhor que The Witcher, eu gostei mais. Tá. Tá, eu achei bem... Eu achei mais divertido jogar do que do The Witcher. O The Witcher, ele é mais... Ele é bem mais simples de você pegar e tudo mais. Ele não é tão caótico quanto o do Final Fantasy XV. Mas eu achei o do Final Fantasy XV mais divertido. Mas eu também tenho que ver com o passar das horas, mano. Eu tô com 12 horas de jogo e... Você não tá nem na primeira parte da metade. E a pergunta é, quanto tempo esse sistema de combate com a evolução do jogo, ele vai continuar bom ou não? Tá. A pergunta que não quer calar. Diga. Vai, fala! Ah, você tá brincando, mano. Pera aí, uma coisa que me impressionou e vai ser de longe, mano, o jogo mais bonito que eu já vi. Uncharted 4? Não, mano, esse jogo tá muito foda. Uncharted 4? Eu vi gameplay do Uncharted 4, não tá como esse. Tá. Esse jogo tá muito bonito. Uncharted 4. Não gostei do carro, ok, vou deixar minha crítica aqui. Ele não te dá liberdade, botão de você acelerar mais, não acelera mais. Mas eu acho. Não acelera mais, não, você gasta muito gasolina, não acelera mas mais. Mas eu vou te falar, cara, eu acho que isso daí não. Foi... Eu acho que isso daí foi proposital. Aliás, eu acho que isso daí foi proposital pra dar aquela sensação que eu te falei de road trip, okay, sabe? Ok, mas por que ele te dá a opção de você acelerar mais, gastar mais gasolina e você não vai mais rápido? Então, tem uma coisa que eu descobri hoje. Eu tava falando com a Cindy lá, que é a mecânica, e ela me falou que tem um lugar que tem um supercharger. Talvez ela tenha pra mudar a velocidade do carro. Ah, tá. Porque, mano, você aperta pra acelerar mais, gasta mais gasolina e o carro vai mais rápido. Eu descobri que dá pra você comprar, aumentar o tanque de combustível do carro. Tem uma série de modificações que você pode fazer. Caraca, pra... Caraca, vai ficar com um tanque de combustível de caminhão, tá ligado? Já pensou? Mas, então talvez esse negócio da velocidade dê pra aumentar. O que eu tô doido carro... pra ver é o Digimon, mano. Pode crer, cara, eu peguei o Digimon lá na PSN e não tive tempo ainda. Nossa, de jogar. Tô pra ver, mano. Meu Deus. Agora, eu tenho achado o jogo, assim, realmente muito bom, velho. Tem... Eu tô gostando de assistir. Tem sido, acho que foi o melhor open world que eu peguei esse ano. Assim, talvez, acho que o modo história The Witcher, assim... Não, é que The Witcher, a história, eu acho que me deixa mais apreensivo a história do The Witcher. Por que você não quer assistir o Witcher? Como você assistiu o Witcher? Por que você não quer assistir o Witcher? Eu quero, mas tem que ter vontade de jogar. Ele só joga quando você está aqui. Por que você não quer? Que mentira, mano! Eu disse isso. É, mas não é a verdade, mano. Você falava pra mim, ô Diego, eu quero ver a story. É, eu sei, mano. Lembra o último dos americanos? Eu não zerei, mano, porque você queria ver aquela porra lá. Aí depois. É, The Witcher, então não consegue jogar. O The Witcher, o que eu acho legal na história é assim, a atuação influencia demais no que vai dar certo ou errado no jogo. Isso eu adoro esse jogo. Tipo, por isso que eu gosto de Until Dawn e The Witcher. Isso era um negócio que eu ia falar com relação ao 15. Que não tem, que o The Witcher tem, eu acho que é por isso que o The Witcher ele... Por que você tá comparando tanto isso com o Witcher, mano? São dois RPGs de ação. Mas eles são totalmente diferentes, a filosofia deles. Não, mas eu digo com relação... Mas mesmo assim, tem muitas coisas do The Witcher que pode se aproveitar. Não tô falando da questão da escolha. Mas eu tô falando, por exemplo, uma coisa que o The Witcher tem é side quest. Pera aí, ó. Side quest fight. História. Um gosta do Final Fantasy ou do The Witcher? Fight. Ó, oh, da hora. Deve ser fazer efeito. Cara, eu gosto do Witcher, Witcher melhor que Final Fantasy. Acabou. Não, tipo, mas eu gosto melhor que o seu, acabou. São jogos diferentes. São. Eu só tava fazendo uma analogia, tipo, aos pontos fortes de cada jogo. O Final Fantasy eu achei lindo demais o jogo. Mais bonito de todos os jogos que eu já vi. Cara, eu acho realmente uma pena que vocês não estão jogando e o Diego obviamente não tá zerando. Porque é um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida, assim, no Witcher 3. Ele tem uma coisa que eu adorava, mano, que a gente ficava aqui às vezes 10, 20 minutos falando assim, e aí, o que que eu respondo pra esse cara? Eu aceito a missão dele ou não? E tipo, o que você faz foge totalmente, que nem a gente foi atrás daquela dos meninos lá e todo mundo morreu, nossa, velho. Nossa, mas nem me fale. Parece a história do mexilhãozinho feio do Patrick do Bob Esponja. Nossa, ele era tão feio e todo mundo morreu, velho. A gente matou um monte de criança, é terrível, velho. Eles tentaram salvar as crianças ou não salvar as crianças? A gente tentou salvar, mas todos morreram. Eu acho que eu não tentei salvar. E elas viveram. Eu sei que dava pra fazer isso. É, eu não lembro. É. Eu lembro que eu soltei o cavalo. Eu também soltei o cavalo. Que elas cavalo morrem. Fez. Não, o cavalo não liberta as crianças. Mas aí... Ah, não. É, liberta as crianças, mas mata... A mulher do barão. É, e aí você mata o barão. É. É terrível, mano. Que nem a do barão, a história... Eu acho que aquela side... Não, aquela side quest lá do barão que a gente matou ele. Sim, que... Não, a gente não matou ele. Ele se matou. É. A culpa é dele. Ele gosta de morrer. Tem que entender isso. Mano, realmente quanto tempo tem de podcast com o Vampiro Rapazão? Então, isso é um jogo. Porque tem pergunta pra responder ainda. Já estamos em 1 minuto e 10. Um minuto? Cara, que a gente foi muito rápido. Caraca, filho da puta! 1 hora e 10. Ok. Ah, não, eu pensei que tinha algo que tava mais. Bom, você não quer falar? Não quer falar nada? Ai, quer falar? Final Fantasy é melhor! Bom, se a gente encheu o saco com o seu Final Fantasy, posso encher o saco com um jogo? Diga. The Witcher. Não. Cara, Titanfall, Renan, é a tua cara esse jogo. Não mas importa, eu toda vi vez gameplay... Ele me falou que não gosta. Eu vi gameplay e não gostei. Você jogou? Vi cala gameplay. A boca, então. Cara, aquele jogo é você com um robô na bunda. Por quê? Tem carro também? Quase isso. Exatamente. Porque ele me prometeu carro no Final Fantasy e não tem porra nenhuma. Tem carro, mano. Cara, eu não posso ultrapassar ninguém na estrada que os caras são mais rápidos que eu, mano. Que, mano? Nossa, que merda. É, depois você a gente vai colocar o rolê, mano. É que lá, vamos de carro à noite, mano, quando chegou lá tinha uma gangue e o bagulho pegando fogo, os caras descendo do carro e foram pro pau, mano. Ah, não dá pra fazer igual no GTA. Ele abandonou os amigos dele, mano. Ele rolou a montanha, os caras tudo... O cara, mano, teve um cara que falou assim, meu Deus, e sacaram a espada, de vou correr, e os caras lá, mano, e o Diego correu pela estrada, mano. Foi muito engraçado. A gente tinha, mano. A gente tinha que pegar um, tinha um minério, ele tava do lado de um bicho gigantesco. A gente tinha que ir se esgueirando pro bicho não acordar. Aí eu peguei o minério e falei, mano, vamos sair daqui. Eu falei assim, eu acho que vou, ao invés de tentar tipo descer toda a montanha de novo, eu falei, vou deslizar por aqui. Só que eu não tava conseguindo. Aí na hora que eu consegui deslizar, eu peguei e o bicho acordou. Eu falei, mano, o bicho vai começar a atacar. Aí os caras estavam tudo lá em cima da montanha, eles pegaram as espadas assim, yeah! Mas o cara fotógrafo falou assim, meu Deus! Aí eu sei que... Aí eu saí correndo, mano. E os caras com a espada, mano, que o bicho fugiu. O que acontece? Tipo, se os seus companheiros ficam pra trás lutando e você sai fora... Então a minha sorte é que o bicho fugiu, velho. A gente não sabe ainda o que acontece. É, a gente não sabe se eles vão ficar lá sendo massacrados. E as fotos que o cara tira? O pai do cara morreu, o cara tirou a foto, o cara... Triste, tá ligado? Parece pra você salvar a imagem. Tem o cara, velho, que toda vez que você... Pra você distribuir os seus pontos, o seu XP que você ganha, você tem que acampar. E toda vez que você acampa, você cozinha, os caras lá conversam e tudo mais. E tem um maluco que adora tirar foto, então ele tira foto de tudo. Tem até eu no jogo, eu sou o cara que dirige e que cozinha. É, exatamente, velho. Aí tem e mano. É não, ele é homem, mano. E eles comentam, eles comentam nas fotos. Tipo, o cara falou assim, nossa, essa foto ficou muito boa. Olha essa foto aqui, é difícil você aparecer essa foto. E tem umas fotos que é muito borrão. Tipo, tá tudo escuro e você só vê um olho do cara de fundo, tá ligado? Mas o personagem tira do nada essas fotos? Ele tira do nada. É que você não vê ele tirando as fotos. Aí depois, quando você pula, aparece as fotos que ele tirou. Nossa, tirou foto do cara chorando, do cara pegando jornal com o pai do cara morto na capa. Tem uma menina que ele é apaixonado, velho, que toda hora ele fica tirando foto dela. Ela tava conversando com outro maluco e ele tira uma foto só dela. Enquanto ela conversava, pô! Tá, vai, vamos fazer as coisas. Cara, isso é um... Eu queria ver isso, deve ser muito engraçado. É muito engraçado mesmo, mano. Ah, porra, que foda. Então, mano, Titanfall é a sua cara. Mano, você joga, gosta de COD. É um COD que você pode correr pelas paredes, usar um gancho. Diego, você... fala pra ele o que o eu Renan, não gosto do COD. O Renan odeia o futuro, mano. Ah, entendi, perdão. Então você não vai pro tiozinho. Enfim. Olha a altura, mano, que porra foi essa? Eu pedi pra que fizessem perguntas, eu vou pedir pra que vocês não olhem as perguntas. Eu não consigo faço. Ler mesmo, mano. Eu pedi que fizessem perguntas e algumas pessoas fizeram perguntas. As perguntas são totalmente anônimas, dá pra fazer pelo ask.fm, ask.fm/mocafield, é MOOCAFEUD.alguma coisa? Não, só isso. E você precisa ter uma conta no Facebook pra você logar e poder fazer a pergunta, mas a pergunta está totalmente anônima. Explica, mano. O pessoal aprende. Ah, boa. Para! Enfim. É, e aí a gente recebeu 6 perguntas aqui. Meu Deus. Primeira pergunta, tem que nome? Não é nenhuma pergunta. Ah. Não tem nome? Não, mas é tem nome fake, tipo, não, sei lá. É anônimo. Você pode falar, eu sou gay aí, a gente vai saber. Ah. É, então. A primeira pergunta é, bando de bicha. Que não é nem uma pergunta, então você que é idiota. Ah, você não pergunta, entendeu a proposta. Qual o melhor super-herói pra ser seu pai? Renan. Meu Deus. Eu herdaria os poderes dele ou não? Não, não, não, não. Só pra ser é, tipo, pai? Se do nada a realidade voltasse e esse super-herói, imagino que seja isso, esse super-herói agora passa a ser seu pai. Batman. Ele é rico. Não, tô brincando. Motoqueiro Fantasma, mano. Por quê? Ah, não tá pedindo por quê, só falou. Tony Stark, filho. Olha só, quer ver? Olha que eu teria um pai rico, inteligente pra construir uma armadura pra mim. Já pensou, velho? E se ele não quisesse construir uma armadura? Por que ele não ia querer, velho? É Tony Stark. Sim, mas ele é super... Ele é legal. Não, ele não é legal. Ele é sim, se eu quiser no vaso dele. Não, ele é cool. Cool, mas significa que ele é simpático, ele vai distribuir a armadura mas pra todo seria, mundo. Inclusive membros da família dele, que ele já sabe que isso é um lance perigoso. Mas eu seria filho dele, meu! Eu falaria assim... Por isso mesmo, ele quer te proteger, calma. Ele vai me proteger com uma ele armadura! Nem vai, ele nem vai assumir você como filho! Então, ele fez uma armadura pra Pops lá, ah, pra aquela... Você seria filho dela! Pops! Pops, Pops! É o pai do Speed, mano! É o Pops, mas, velho! Dela, Pepper? É Pepper, nossa, mano! Que condimento, velho! É, mas ela quer lutar, mano! Ela luta depois. Tem uma droga do filme do Homem de Ferro, acho que 3, ela ganha poderes. Tá, tudo bem, mas de qualquer jeito. Tá bom então, velho. Então, descartando isso... Não, descartando ainda seria tá pra mim. Tá bom, você vai ser filho. É, foda-se. Tá, eu... Mas por que? Qual o problema? É, não, porque não pode. O filme tá baseado no HQ. Tá bom. Oh. Meu pai seria o Colosso. O Colosso? Sim. Da TV Colosso? Tá, próxima pergunta. Não, essa pergunta tem duas partes. Ah, tá, ok. Nossa. Qual o melhor super-herói para ser seu pai e qual o melhor super-herói para ser seu pai? Porque o conceito de família é o que você quiser. Caralho, nossa, caramba. Então escolhe seu outro pai. Meu outro pai tá o Batman, mas mano. Você tu é casal, Batman? Você foi o outro. Foi o Motoqueiro Fantasma, mano. Ah, nossa. E você acha que eles vão se dar bem? Sim. Peraí, mas esse é um casal, vai ser um casal? Ah, então são dois pais mesmo. É. Nossa, ah, mano. Pô, mas se eu soubesse disso, eu teria que fazer ornar melhor, entendeu? Ornar, caralho. Agora, você já fez sua primeira escolha. Ok. Já tem que escolher o segundo agora pensando nisso. Tudo bem, Batman. Vai. Nossa. Será que eles vão se dar bem? Oi? Você acha que é um casamento? Não importa, mano. Certo? Os dois gostam mas, de moto. Uma coisa, como é que eles iam se... Mano, como é que eles vão fazer qualquer coisa com aquela cabeça chamuscante lá do Motoqueiro Fantasma? Ele pode desativar a cabeça chamuscante? Pode. Ele é um ser humano que... Ele... transforma no motor fantasma. É que eu só lembro do Nicolas Cage, mano. Ah, não, mano, não tem uma lembrança melhor, velho. Ah, você imagina o ator do... Eu não sei o nome do ator do Batman. Christian Bale? É Christian Bale, não? É. Nossa, imagina o Christian Bale beijando o... Nicolas Cage? É. Você não falou que eu tinha que imaginar meus pais no momento íntimo, mano. São seus pais, cara. Mas eu não tenho que ficar vendo. É, exatamente. Ah, você. Putz, mano, come café agora. Capitão América. Oh! Não. Nossa, mano. Esse é um nó. Se eu tivesse escolhido o Capitão América, poderia ser o Soldado Invernal. É um chip oficial, pelo menos. Não, é, mas porque é real. É, de fato, mano, de fato. Isso fica para um próximo podcast, tá? Putz, meu, com o Homem de Ferro? Ah, já sei, tio Ben, velho. Ficou bem no super-herói, idiota. Onde que ele em é? Em nenhuma realidade alternativa do Homem-Aranha, ele é um super-homem. Um super-herói. O cara que controla o Metabilicus é um super-herói? Não. Pô, tá bom, isso é crime, velho. O Tsubasa seria considerado super-herói. Também não. Futebol, é. Ele ganhou uma Copa. Anime, palhaço. Peraí, por que ele não? Ele não existe. Só vai falar que o Ash não é um super-herói. É, não. Só tem lá nos Estados Unidos, então. Só. Porra, eu ia falar o Shiro, mano. Você já escolheu ou não? Ainda não, tô pensando. Posso? Puta que posso pariu, um aqui? Fala você então. Não, calma, não, não. Pera aí. Eu já vou falar. Então fale. Já tem um bom pai pro Tony Stark. Espera. Não é um pai, é um companheiro romântico. Tá bom, outro pai. Pô, você achou que o Batman ia ser pai do Motoqueiro Fantasma e que eu ia ser filho do Motoqueiro Fantasma? Ciclope. É, não é herói também essa porra. É, nossa, que casal de merda. Posso pensar? Ah, nossa, desculpa então. Ele nunca vai poder olhar nos olhos pra ter aquele momento romântico, mano. Acho que vai, mas olha nem nos tem olhos frita. Ah! Eu mandei a minha voz. Olha. É. O meu seria o Colosso e o Magneto. Ah, é o Magneto. O Magneto? É, um ia ser submisso ao outro. É. Nossa, mano, você sabe que o Magneto. Nossa, velho, o Magneto poderia controlar o Colosso. É. É isso que você pensou? Que mentira! É, eu pensei em falar... Eu acho que... Na verdade, eu queria falar o Deadpool, mas eu acho que por causa do filme ficou um casal muito hypado, então... Eu acho que seria um problema, na verdade. É verdade. O casal que eu pensei. Eu acho que, na verdade, o Tony Stark combinaria ainda mais com o Professor Xavier. Porque o Professor Xavier seria meio que dona de casa, entendeu? Que tem uma moléstia grave e que espera o marido chegar e... É, tipo puder... isso. Então, até agora, o pior casal foi o seu. Tem nada a ver. Então, lá, outra pergunta. É de coração. Se você pudesse fazer churrasco de uma criatura mítica, qual você comeria? Ah, agora começa por você, mano. Vou ter que entender. Tá. Eu comeria unicórnio. Ah, eu ia falar isso também. Tem, mano, até uma carta de Magic que chama Festim de Unicórnio, que é um monte de goblin comendo um unicórnio. Eu ia falar e, um unicórnio e acho também, que mano. Já manda pra caralho. Mas você já come também, o lanche do Harry. Imagina que, tipo, tanto no mundo do Harry Potter, eles falam assim, ai, que tipo de pessoa, tão cruel, mataria um unicórnio. Mas parece que o sangue do unicórnio é poderoso pra caralho. É, né? Então, no mundo do Harry Potter era. Você também comeria um. Também. Você. Eu comeria um dragão. Ah, qual o problema? Por quê? É. Por quê? Tá pensando no porquê, né? Primeiro, sangue de dragão também é poderoso. É? É. É? Olha o Siegfried aí, mano. Siegfried se banhou no sangue dele. Então, eu posso comer a carne e banhar no sangue. Pacote completo. Forte por dentro e por fora. Eu falei churrasco, não spa, seu babaca. Nossa, eu não posso pegar, não, mano? Nunca vi churrasco aqui na sacada com a gente se passando maminha embaixo do braço, velho. Ah, peraí, se você fosse... Ah, você perdeu uma resposta. Pergunta, kkk, que merda de imagem é essa? Ahaha. Você riu duas vezes com duas variantes de risada, você é que idiota. Qual o pior restaurante que vocês já foram? Em São Paulo, imagino. Caralho, foi aquele da Rua Jumana lá. Qual tem que é o um nome? Que eu fui, esqueci, mano. Qual? O do outro lado do Novo Hambúrguer, mano. Qual que é o nome que era? Não existe mais. Putz, mano. Que você foi uma vez e gostou, odia aquela porra, velho. Eu? É. Tá. Ah, eu quero um carro? Não. Quero um carro? Um carro? Não. Tá, eu vou falar o que eu lembro, não. Qual que é aquele lá do Shopping Moca que tem lá embaixo? É América? Odiei o América, mano. Odiei o América? Odiei o América. Por quê? Cara, muito caro, prato pequeno e achei a qualidade do produto baixa. Pronto. Não gostei. Eu comi um bem ruim. É, quem te ofereceu nada estragado ou se foi mal atendido, né? Não, mas eu não gostei. Isso pra mim faria um restaurante ser uma bosta. Qual foi a pergunta? Qual foi o pior restaurante que você já foi? Cara, esse pra mim é o pior, porque eu não gostei de nada, mano. E o atendimento foi ruim. Pô, mas você nunca foi num lugar que você teve um puta atendimento ruim? O atendimento foi uma bosta do cara, e não tinha ninguém. Tinha 3 meses e o cara me atendeu com cara de bunda. Tá, a prova aí é ela pra tá, falar. Tá, eu acho que eu tenho um exemplo melhor. Você fala da maionese e da caganeira, mano. Você comeu depois e não teve caganeira. Isso nunca aconteceu comigo. Aconteceu comigo e com você, o palhaço. A gente ao comeu mesmo junto. Tempo, velho. É, a gente foi no mesmo lugar, você não lembra? É, eu sei. E o Renan falou, não, é bom, você não vai passar mal. Ah, depois a gente foi um dia lá e você comeu maionese pra caralho e não passou mal. É, aquele dia tava zoado, mano. É, pode ser. Bem, é o novo hambúrguer que eu tô falando, filho da puta. É muito bom. Então, eu acho, velho, que na boa, você falou do América, nada é pior do que um self-service que eu fui uma vez lá perto de onde eu trabalho e chamava Quinzão o nome do lugar. Era 15 reais o quilo, era 15 reais com uma vontade lá. Aí eu peguei lá, nossa, mano, que comida horrível. Só que você não pegou malária. Não, calma lá, filho, calma lá. E eu tava fazendo muito calor e tem um cara que ficava lá fazendo churrasco lá. Então, mano, eu tava pensando, nossa, eu cheguei perto daquele churrasco, aquele bafo lá, falei, Jesus, mano. Mas a comida lá era tão ruim, velho. Aliás, a comida lá é tão ruim. É péssimo, aliás, eu odeio self-service, mano. Se eu pudesse, eu acabava com isso, velho. Ninguém merece esse tipo de comida. Self-service no geral? Todos, velho. Não teve um que eu comi que eu gostei, mano. É tudo muito ruim. É que você tem que subir o nível, não 15 reais com uma vontade. Não, mas eu já fui em outros um pouco mais caros, assim. E é tudo ruim. É péssimo, é péssimo. Por exemplo, sabe, eu já ouviu falar do Babu Giovanni? Tem self-service lá. Tipo, tem lá em Perdiz que tem self-service. Um lixo. Comida é péssima. Não, tem vários lugares. Ah, tem vários. Tá, ok. É péssimo, mano. Comida self-service não presta. Agora, lugar que eu já fui de mau atendimento, tem lá perto onde eu trabalho também, que é assim, você chega lá e você faz o pedido, a moça parece que tá fazendo um favor anotando pra você. Ela chega e fala, você fala assim, ah, eu quero um filé de frango. Aí ela olha assim pra você, um cara de morta, pega a nota, traz o prato, joga o comando e vai embora. Um gostoso é aquele do chão de moca, mano. Oh. Aquele fogo... Mas é os piores, fogo de chão. Não, não, fogo de chão no caralho. Quê? É... Como que é aquele... É o que tem... Fogo chão fato. Que... Não, e você sabe o que me... Do coloca? Lado do McDonald's. Não, cara, sabe o que me incomoda? Pô, fogo de chão, meu. Ah, como é? Não chama fogo de chão, tá maluco? Sabe o que me incomoda? Fogo de chão é churrascaria, filha da puta. Forno de chão. Não, forno de Minas. Forno de Minas. É, eu ganhei. É gostoso, mano. Não, mas sabe o que me incomoda no... Naquele... Tudo. Self-service. Tem muita escolha pra você não, pegar. Não, então, que muita escolha? Tudo comida ruim, velho. No que adianta? Você tem um monte de escolha de bosta, entendeu? Mano, só que o bosta McDonald's é de cor diferente. É a prova viva que se você tira a liberdade de uma pessoa, ela vai preferir você. Como é que é? McDonald's antigamente era uma lanchonete, você pedia como você queria ser um hambúrguer, eles faziam. Uhum. Aí eles começaram a fazer, não, agora só pode ir o número 1, 2, 3 ou 4. E ó, bum, olha o que se tornou hoje. É, não, mas mesmo assim, velho, tipo, beleza. Mas é porque eu tenho que cagar, meu, falou. Porra, mas eu tô desabafando. Pô, desabafo. O pessoal adora cagar. Não, peraí, tem mais perigo. Não, não, calma. Vai falando aí da sua experiência. Mas você vai cagar e não faz porque... Quanto tempo eu vou ter que falar, velho? Quanto tempo eu vou ter que falar sobre o self-service? Não, pronto, acabou, foi isso. É, pronto, você, vai. Tá bom. Mano, eu nunca fui bem atendido em nenhum fast food. Você consegue fazer? E o cara da tatuagem do McDonald's? Nenhum. Você adorou ele? Não, eu tive que tratar bem o cara pra ele me tratar bem. Essa é a minha questão com fast food. Nunca fui tratado bem em nenhum fast food que eu me lembro. Nunca. Nunca. Tá, ok. Só quando eu zoo, quando sou simpático com a pessoa de propósito pra forçar um bom atendimento. Só isso. Uma coisa que me deixa impressionado. Acho que é um mau salário e eles têm turno muito grande. Foda-se. Eu também trabalho na nossa, agora ele tá tentando tocar o coração de vocês. Eu faço tanta bosta, eu trabalho de noite, eu faço um monte de coisa pra ver aquele projeto que nem é meu, dá certo. E mesmo assim, eu trato todo mundo bem. Ô, Eric, é muito raro o dia que eu estou... Você não trata a gente bem. Eric, meu trabalho é palhaço. Ah, vai... O que, que foi? Pega meu DLC aí pra mim. Tá. Vai, próxima pergunta, vai. Não, vai. Então eu tenho que falar o que eu não gosto de comida. Eu falei de atendimento. Mas você consegue fazer com esse cara? Qual restaurante que eu fui? Ao contrário do Diego, tem muito restaurante self-service que é muito bom. Quanto eu também mais concordo. Familiar, tem uns que é muito bom. Também concordo. De novo, quanto menor a opção, parece que melhor a qualidade das Sim. comidas. Charles, eu estou falando dos que eu fui. O problema é seu, eu estou falando dos que eu fui. Ô, sua puta. Você não tem caga não? Caralho, qual que é o nome? Não vai sujar ação. O pior que eu já fui, que todo mundo deve ter ido, pelo menos você não, porque acho que você não sabe muito de casa. Você, Renan, é o do Juventus. a churrasqueira do Juventus. Cara, eu faz muito tempo que eu não vou. Tudo lá no self-service tá estragado. Sim, me fala que é uma merda. Cacete, velho, do peixe, a banana empanada, o arroz, o feijão, o ovo, a salada. Tá tudo estragado, porque tudo me faz ter tipo uma caganeira que sai tudo. Você sabe de porra, quem é a culpa? É. É sua. É a sua mãe. Seu merda. Então, próxima pergunta. Essa é a última pergunta. Oh, você pulou, eram seis, a gente só respondeu quatro. Porque até agora. Não, teve duas dela que foram, cara, falando como vocês são bichão, que imagina legal. Ok, vai. Tá desesperado, hein? Cacete. Tá saindo, ele tá de pé, gente, tá correndo aqui. Cacete, cagar. Você acabou o podcast mais cedo. Eu lembro, eu li, ó, eu acho que essa pergunta era o seguinte, né? Ah, agora, ó. Ô, Diego, você é foda com sua internet, hein? Ô, faz o jogo do dinossauro, é um negócio assim, é uma pergunta rápida. Então, tipo, eu vou falar... Vai cagar. Calma. Eu vou falar e vocês têm que falar o mais rápido possível. Mesmo que seja um ao mesmo tempo é que o outro. Da bosta. Presta atenção. Você tem que falar um vilão que começa com a última letra do seu nome. Tem que ser agora. Vai. Renan, é com N. Vai. Pega a última. Tá, calma aí, Diego. Vai. N. Mas eu não sei, mano. Tem que falar qualquer vilão. Vai. Na, mano. Sei lá, velho. Ó, vou fazer a pergunta de novo. Pense um vilão com a primeira ou a última letra do seu nome. Diga o primeiro que vem à sua cabeça. Pô, eu ia falar o Hazalgu, mas acho que é com H, né? A primeira. Hazalgu? É. É com H. Ah! Não, é com R. Então Hazalgu, pronto, cara. Tem que ser rápido, velho. Mano. Vai. Com o, velho. Com D ou com O? Com D ou com O? Ah, com D, vale. Vai, cara. Cara. É verdade. O cara tá cagando aqui na cara da sala, mano. Vai, vai, vai melhorando aqui. Ai, meu Deus do céu. Eu mano, sei, mano. Com E ou com K? Cara, não sei, foi mal. Nossa, com K seria foda, né? Nossa, com K deve ter alguém. Nossa, você ficou botando tanta pressão no menino aqui. Mano, é que o meu problema, toda vez que eu penso no meu nome, eu penso no meu nome. É Eric, que é o Magneto. Eu falo, não, é muito fácil. Pensa em outro. E não Magneto. É vilão? Bom, a regra é assim. Magneto não é vilão? Não. Espera, mas Eric, Magneto, fazer... Magneto começa com M. Filho, o nome do Magneto é Eric. Começa com E. Eu, a primeira letra do meu nome, que por acaso também é Eric. Pô, no próximo podcast a gente tem que discutir se o Magneto é vilão ou não. Eu não considero ele vilão. Ele é vilão? Não é, mano. Ele é vilão. Ah, só que ele pensa diferente, ele é vilão. Seu ponto de vista é diferente. Você tá demorando, vai pensando. É o poder da edição entre E ou K. K, a primeira pessoa que vem na minha cabeça é o Killer Croc. Lembra quem é o Killer Croc? Não. É o Batman, não é? É, um cara meio jacaré. É, eu sei. Diferente. Ou o Magneto, só que o nome Magneto eu fui pelo Eric, então eu não sei. É que essa pergunta tem duas partes. A segunda parte dessa pergunta é o seguinte. Esse vilão agora é seu pai, explique... Mas e o Batman? Cala a boca... Cala puta, a boca. Tinha Darth Vader, mano! Tinha Darth Vader. Cara, ó, esse cara, seu pai. Quem que você falou? É o... Hazalgu. Hazalgu agora é seu pai, o seu Dr. Destino. O meu vai ser o Magneto, porque eu quero. Explique como seu pai dá um cacete nos outros pais. No meio dele, no caso. O meu pai, ele dera uma legião das sombras, mano, que vem de anos e milênios, mas velho. Mas o seu pai só é imortal, ele usa mágica. Ele usa ilusão. Ele usa ilusão, mano. E só. ele sabe... Todd! Pô, e ele... que sede por cocô, hein, Todd? Ele foi sentado esperando, mano. Acho engraçado essa cara de doido. Cara, ele é imortal. E ele é um cara ele muito... Ele não é bem imortal. Quando ele tá a ponto de morrer, jogam ele na Lazarus Pit e ele volta à vida. Mas até aí, todo mundo é imortal. Sim, e ele é, mas ele é um cara que ele domina muitas artes, mano. De milênios e tal. E eu domino magnetismo e o pai do Diego domina várias coisas. Você não tem que falar. Eu tô falando o meu pai, o que eu acho que meu falar... pai é o melhor do mundo. Não, você tem que falar como o seu pai dá um cacete nos outros pais. Mano. Não dá. Eles tão só pro cacete. Não, Hazalgu toma um cacete, você. Não, papai como é foda. Como seu pai dá um cacete no Hazalgu, eu já sei. Pronto, então. Mas como ele dá um cacete no meu pai? Simples, cara. É. Você pegou um Magneto, né, seu papai? É. É simples. Tudo na sua armadura de metal, só pra deixar claro. É só claro. Tirar. Ah, então pode ser assim. Que? Aí você fica super vulnerável, seu palhaço. Ah, mas o Magneto não vai fazer nada comigo, ele só... Mano, meu pai dá um cacete no seu. Peraí, calma, não, presta atenção. Se eu ficar lá, sem armadura, usando uma roupa casual... Presta atenção. Mas o que o Magneto vai conseguir fazer? Vou jogar uma porrada de coisa em você pra te quebrar. Tá, tudo bem, mas os lasers da minha armadura, eles não vão funcionar. E o laser dessas armaduras? Mas eles precisam da armadura pra usar laser? Eu acabei de lembrar que eu sei muito pouco do Dr. Doom. É, também, velho. Eu acho que ele voa também. Eu acho que, na dúvida, meu pai dá um cacete em todo mundo. Diego, vamos falar uma coisa. Primeiro que o pai do Eric não existe, sabe por quê? Porque o Magneto não é um vilão. Magneto é um vilão, não, cara. Ele é um vilão. Se a gente começar a discutir, vai demorar mais uma hora. Que demore. Não, vamos encerrar o podcast. No próximo a gente fala isso. O pessoal podia deixar... falando a opinião dele. Tá, velho. Bom, fala a sua opinião. Por que, que o Magneto é vilão ou por que, que o Magneto é um herói? De resto, é aquela mesma história. Vai tomar no seu cu. Bom final de semana. Façam mais perguntas e parem de fazer pergunta ruim. Odeio vocês.